Então vamos lá, né, gente? Vamos começar que a gente já atrasou-se. Sim. Tá, então eu não preciso gravar. Não precisa. Team Blue tá fazendo backup lá. Tem alguém com a música no fundo aí. Sou Não eu. sou eu. Era eu, agora parei, parei, parei. Tô tocando violão? Ah, mano, Legião é sempre empolgante. Ah, né? Com duas notas, toca todas as músicas da Legião. É, não precisa muita coisa, não. Caraca, Ô, Fábio, o deixa eu tirar o fone do ouvido, meu Deus. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou o Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem aqui da Velha Máquina. E junto comigo, fazendo companhia nessa incrível viagem no tempo, Fernando 3D. Fala galera, vamos gravar esse cast aí de uma banda que todo mundo ama odiar. Olha aí, olha aí. E lá vindo diretamente do Frequências Abertas e participando pela primeira vez aqui do Machine Cast, a Fabris. Olá, e eu não ganho 100 mil por mês em Taguatinga. E aproveitando que nós vamos falar de musiquinha mais uma vez, a gente não podia deixar de convidar o arrozinho de festa aqui do Machine Cast, diretamente lá do Ergo Podcast, Leandro. Fala, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, mas eu ainda tô confuso, só que agora é diferente. Eu tô tão tranquilo, tão contente. Ué? Olha aí, olha aí. Como todo mundo já deve ter notado aí, já deve ter percebido, pelos spoilers soltados na arte, pelos comentários que a gente já fez aí, pelo título do cast e tudo mais, nós vamos falar de Legião Urbana, essa banda aí que marcou a história do rock nacional, merece ser lembrada com muito carinho, com muita saudade. Mas antes, vamos pegar aqui uma palavrinha dos nossos recadinhos. Não se esqueça de você se juntar a nós, fazer parte da Legião Velha Máquina lá no Facebook, seguindo facebook.com/machinecast. Acompanhe a gente lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Siga a gente lá no Instagram, que é o machinecast. E se você quiser fazer parte da Legião Machinecast com força mesmo, mostrar que você é fã temporal, junte-se a nós lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E Fernando, pra quem que a gente indica o Machine? Cara, vamos indicar o Machine aí pra todos os fãs, né, de Legião, que gostam aí de ouvir uma boa música aí. Se possível, vá lá no seu agregador, baixa lá o episódio do Machine sobre Legião Urbana e só se divertir e relembrar os bons tempos da boa música brasileira. Olha aí, olha aí. Então, vamos parar com as enrolações, vamos dar partida nessa viagem que o negócio vai tá bom demais da conta. Então, bora pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. antes da gente começar aqui a falar, lembrar, matar saudades do Legião Urbana, vamos falar aí hoje. Legião Urbana, hoje. Vocês ainda escutam Legião, ainda colocam aquele CDzinho maroto pra tocar, vão no show de alguma banda cover? O que que vocês fazem aí? Leandro, você tem acompanhado alguma coisa aí? Tem seguido, ouvido? Cara, eu realmente gosto de Legião, né? Tem muita gente que ficou com aquela coisa e tal. E sim, eu ponho pra ouvir. Mas é engraçado que eu começo a entender por que que as pessoas que não estavam lá na época não entendem muito bem. Você diz pelo contexto da época e tudo mais? É, porque às vezes tem umas frases, umas coisas assim que você olha e fala assim, putz, isso fazia tanto sentido e hoje isso é meio bobo, tipo, o mundo está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado, sabe? É uma frase que não diz mais muita coisa, sabe? Ah, entendo. Muita gente também pega aquele negócio assim, pega uma frase isolada, né, cara? Igual o pessoal gosta de zoar com o Eduardo e Mônica, né? Ela era de Leão e ele tinha 16. Aí pega só essa frase e fala, não tem sentido nenhum. Mas é algo que tinha sentido na época, né? A banda tinha todo sentido na época. Lógico que depois ficou meio abstrata, né? Mas eu ouço, cara. É uma banda, pô, tá no coração de todo mundo. A banda nasceu junto comigo, né? Na mesma época ali. Cara. E desde então, cara, eu cresci ouvindo isso, né? Fernando, você tem ouvido ainda, tem acompanhado? Cara, eu sou até suspeito de falar, há pouco que eu tava tocando violão aqui, tocando Legião Urbana, e é uma constante, cara. Sempre tô ouvindo, ali tem os CDs aqui e tal. Aquele dia eu mandei uma foto pra você com meus CDs e tal. Cara, se possível, pelo menos vamos colocar aqui, uma vez por mês eu tô ouvindo, cara. Né? Bacana. A Fabris... Pô, a Fabris, gente, pra quem vocês não... Ouvintes que ainda não sabem, a Fabris é lá de Brasília. Ela respira o ar que Legião Urbana nasceu, assim, ó. Vivencialmente. Né, Fabris? Sim, assim, eu esbarro em todos os locais que eles cantam na música. Ah, eu vou no Parque da Cidade. Eu moro, sei lá, a 1 quilômetro de Taguatinga. Ah, eu já passei pela Curva do Diabo em Sobradinho. Eu já estive em Planaltina, então eu respiro Legião, literalmente. olha aí, deve ser muito massa, né? Ter esse contato assim com os locais que serviram de inspiração para as músicas, que são citados nas músicas e tal, deve ser uma coisa muito bacana. Só falta ela dizer que tem um Winchester 22 agora, aí fecha o canal. Né? Eu queria saber se vai no Parque de Camelo. Então... Ninguém chama bicicleta de camelo. Literalmente. Ninguém. Pô, pior que essa aqui era mentira. Aqui em Minas é comum, cara, a gente chamar bicicleta de camelo. Não, tá de brincadeira. Sério, hoje em dia não se tem mais tanta bicicleta, né? As bicicletas que se tem agora é aquelas bicicletas gourmetizadas pro pessoal fazer andar aí, tipo. 40, 50 quilômetros numa pedalada, sabe? Não é aquelas coisas igual antigamente, que era... Todo mundo tinha. E no interior onde eu morava e tudo, realmente o pessoal chamava de camelo. Nossa, tanto que rapidinho, os negocinhos de guardar bicicleta, que hoje, né, os bicicletários, lá a gente chamava de camelódromo. Nossa! Ficava guardado os camelos. Essa é nova, viu? Caraca, essa não, pra mim foi ótima. Camelódromo aqui é onde tem um monte de barraquinha de camelô, velho. Exatamente. É, também, aqui também, a mesma coisa. Depois que eu vim pra capital também, mudou o conceito. Camelódromo é onde juntam os camelôs ali, mas na época a gente chamava de camelas bicicletas, era os camelódromo nosso. Bacana. Bons tempos. Porra, só as barras circular. Né? E eu tava fazendo uma pesquisa aqui, gente, dando uma olhada aqui, a banda tinha encerrado as atividades, né, logo depois da morte do Renato, rolou uma treta bacana aí de direitos que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí tudo, mas recentemente o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, eles conseguiram, né, o direito a utilizar a marca Legião Urbana novamente e voltaram a fazer shows. E até então eu achei que eles tinham parado, mas não. Eu, fazendo a pesquisa aqui, olhando umas coisas aqui, eu vi que eles estão fazendo shows ainda, né? Hoje, sim, agora, 2019, eles estão fazendo shows com a Legião Urbana. Sim. Sim, eles voltaram, mas por muito tempo aí eles trabalharam com outras coisas, né? O Bonfá teve disco solo, até eu tenho esse disco, o das Villa-Lobos no estúdio, né? Eles tiveram que se virar aí. Eu não sei dizer, mas eu acho que foi coisa da gravadora que eles não tinham os direitos, né? Foi mais teta com a família, com o filho do Renato. Assim, é. Tipo, direitos autorais, quem tinha direito, dono da Corações Perfeitos, que era como se fosse o selo deles, que era que tomava conta, quem tinha direito de quê. Foi mais por conta disso. É sacanagem, os caras fizeram a banda também, né? Detalhe. Aliás, você falou do disco do Bonfá, é muito ruim. Ah, é legalzinho. Ele é legalzinho, eu gosto. Ah, eu acho bem fraquinho. Não é Legião Urbana, né? Não é. É outra coisa. É. Nunca ouvi. Cara, é um disco legalzinho, assim. Ele é sem pretensão. É um rockzinho, né? Uma coisa simples mesmo. Né? Mas é bom? Ficou bom? É simples. É um rock realmente muito simples. É despretensioso. É. Mas pode ser despretensioso e ser bom. Como certo. Pode ser despretensioso e ser muito ruim. Assim, não é que é ruim. É que é ok, assim, tipo, tem umas baladinhas assim, bem calmas, assim. Ali é uma batida bem mais baixa que outras bandas, assim. É meio intimista até. É verdade. Entendi. Entendi. Tem até uma música que tocou bastante no rádio na época que eu te comprei o CD, né? Que era "Feche os olhos, me dê a mão". É bem assim. Aí você vê que a voz dele é bem suave, né? Porque, né, você não ouvia a voz dele antes. Então é um disco legalzinho. Ah, bacana. Fica quente. Aquela Legião mesmo, ele fazia só um backing ali, bem basicão mesmo, né? Sim. É. Em poucas músicas, né, cara? Não era nem todas, assim, era em algumas. Sim. E eu acho ele como baterista mais ou menos também. Esse é um ponto que eles todos eram, né? É... Eles não eram virtuosos, assim. O que dava mais ênfase à banda era mais a questão da letra da banda em si, né? Exatamente. Agora, pela questão musicalmente assim, eles eram medianos, né? Tanto que quando você pega covers do Legião de qualquer artista, você vê que os arranjos são muito mais elaborados do que os originais, né? Isso faz parte da proposta, sabe? O Renato tocava muito bem e tal, mas ali ele não precisava fazer isso, entende? Era aquela coisa de pós-punk, punk, era algo simples, era pra que você conseguisse começar a querer aprender a tocar música e pega o violão e toca, entendeu? Isso faz parte da Legião, era ser fácil mesmo, né? Tem uma coisa... Ele, no começo ali também ele queria fazer uma coisa mais de Clash e tal, então era uma coisa bem mais básica, né? Até The Smiths pegando... também. Smiths, George Fizion e tal. Muito. Mas aproveitando então que a gente já puxou aí falando mais das curiosidades da banda e tudo, vamos pegar aqui como que cada um conheceu Legião Urbana. Vamos começar pela Fabris aqui, que tá lá na terra do nascimento. Como que foi seu primeiro contato, Fabris, com Legião? Então, eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos de idade. Aí uma tia minha, que já tinha o quê, uns 15 por aí, ela, assim, tava anotando a Faroeste Caboclo no papel e tentando pegar toda a música ali. E eu falei... Poxa, que isso? Ah, não, é uma música. Eu, nossa, que música grande. Por que é uma música tão grande assim? Aí só depois que eu fui ouvir na rádio, caiu. Ah, é aquela música que a minha tia falou. Inclusive, assim, Faroeste, eles nunca tocavam ela inteira na época, porque era anticomercial tocar uma música de 8 minutos. Né? 9 minutos e 25 segundos. Pois é. É enorme, pensa tocar na rádio uma música dessa na época. Né? E um detalhe interessante dessa música, uma curiosidade interessante, é que a música ela não tem nada que se repete. Né? A música ela é tipo uma poesia cantada, né? Ela vai em sequência ali, não tem um refrão, não tem uma estrofe que se repete, ela não retorna e toca ela mesma de novo duas vezes, igual muita música faz. É, e ela tem vários ritmos, né? Ela vai progredindo, ela vai tendo uma... Ela é mais um teatro mesmo, né? Ela é uma espécie de repente, sei lá, tipo um cordel. Cordel. Ela é um, meio um cordel. Eu diria mais que é como uma ópera mesmo, só que mais como um cordel, vamos dizer assim, porque ela é realmente assim, a música de fundo, quando ele fala, né, do bagulho tal, né, que tem maconha na história, começa a tocar um reggae, e sabe, e a música ela serve de apoio para que ele conte aquela história, por isso que eu penso que é mais como uma ópera do que um cordel, né. É uma música muito interessante, assim, quem tá aprendendo a tocar, essa sim tem alguma dificuldade que você tem que ter ali uma mão direita melhor, né? Tem um triângulozinho, tem... Aí quando a coisa fica mais pesada para ele, aí fica... dá uma dramaticidade no fundo. É interessante se você for analisar a Faroeste. É. E aí, então você conheceu o Legião por causa da Faroeste Caboclo? Foi a primeira música, assim, que eu tipo... Caraca, como assim? Que música fantástica, que coisa diferente. Até que eu consegui aprender Faroeste todo, assim, foi aquele orgulho. Nossa, eu consegui cantar Faroeste. É coisa pra se orgulhar mesmo, né? Porra, é uma música... Até pra você, depois que você aprende ela, assim, é fácil você se embolar em qual hora entra qual parte, assim. Né? Você, nossa, esse ritmo agora, mas era o outro trecho, não era esse trecho agora. Cara, por falar assim, bolar, o Renato adorava errar índios, né? Ele nunca acertava. Nunca acertava, e ele sempre falava isso no show, né? Ah, agora a gente vai tocar uma música que eu nunca sei cantar e o Dado nunca sabe tocar. É bem essa mesmo. Acho que até hoje, se fosse, ia ser assim também. A letra é engraçado complicada. Que Índios é uma música que eu mesmo me perco, porque quando eu lembro que a gente pegou o disco, alguma coisa assim, gravou a fita. Quando chegava em Índios, era uma hora que minha fita acabava. Então, até hoje, quando eu ouço a música, chega um ponto em que eu ouço o estalo da fita do Walkman, do rádio, fazendo tac. E a música tinha que acabar ali, ela não acaba, é muito esquisito pra mim. Cara, que memória, assim, auditiva esquisita, né? É. Aí ele foi ouvir a música inteira e chegou. Fala, tinha essa parte da música? Eu não lembro. É, cara, aí começa. Menos deram espelhos. Eu falo, como é que não tem mais isso? Sabe? Aí acabou ali. Caramba. Nossa. Já foi mesmo. É bacana, Fábio, bacana. Fernando, como que você conheceu Legião? Cara, eu conheci Legião Urbana pelos meus irmãos, né? Eu tenho meus irmãos mais velhos, eu sou de 82, e meus irmãos mais velhos gostavam de rock e tal. Meu irmão mais velho sempre gostou muito de Elvis Presley, e o meu outro irmão já era um pouco mais nacional, ele gostava ali de um Paralamas, um Legião Urbana, um Titãs e tal. Então, quando eu ouvi Legião Urbana, eu tinha acho que em torno de 10 anos de idade, que foi quando eu ouvi a música... Se eu não me engano, acho que foi Faroeste Caboclo também. Mas aí, consequentemente, como ele tinha a fita cassete, né? Então tinha as outras músicas, Eu Sei e Angra dos Reis e tal. Mas eu conheci bem nessa época mesmo. Ele ouvia muito Que País É Este, né? Que era naquela época, né? Fazia jus o nome da música, né? Mas eu conheci pelos meus irmãos. Mas depois de um tempo que aí que eu fui, quando mais adolescente, que eu resolvi ter banda e tal, que eu comecei a tocar violão pra aprender, tá? Porque eu gostava bastante, porque eu comecei a pesquisar mais ainda sobre Legião. Bacana, bacana. Leandro, como foi seu primeiro contato? Eu não consigo lembrar, porque eu tenho certeza que foi no rádio a primeira vez que eu ouvi, mas eu lembro da minha irmã, na verdade, perceber que ela gostava disso, sabe? Então ela ouvia muito, sei lá, Teatro dos Vampiros, ela ouvia... Pais e Filhos, nossa, Pais e Filhos, o que tocou no rádio na época, né? Sim, nossa, demais. É, eu também sou de 82, né? Então, é isso, assim, eu não tenho como lembrar exatamente o que aconteceu. Mas foi, acho que a minha irmã é o ponto mais importante pra eu perceber que essa banda existia e que eu gostava dela. Eu tenho um problema muito sério com Pais e Filhos. Eu acho que é exatamente por isso que tocou tanto, que assim, tipo... Eu não consigo. Pais e Filhos, eu não consigo. É daquelas músicas enjoadinhas. Começa a tocar tanto. É. Não quero ouvir mais isso, não, pelo amor de Deus. Ah, se eu ouvir Legião, eu gosto de Pais e Filhos. Sabe? É. E tem tanta música, né, no meio. aproveitando a deixa aí, eu vou falar pra vocês o meu primeiro. É isso, Fernando? O Leandro? Ou tem mais? Não, é isso mesmo. É isso. Eu ainda ouço Pais e Filhos. É, o meu primeiro contato, eu não ouvia música. Até os meus 12 anos, eu não ouvia música mesmo. Eu ouvia música, sim, se os meus pais estivessem ouvindo rádio, o que eles estivessem ouvindo, eu tava ali ouvindo por tabela. Mas era aquela coisa, assim, inconsciente. Eu não prestava atenção na música, não ligava, não gostava de ligar rádio pra ouvir música, nem nada. Nossa. É, até os meus 12 anos. Com meus 12 anos que, por influência de um primo, que é quase um irmão, e o meu melhor amigo, que eu comecei a ouvir música, porque eles gostavam de música. E quando a gente juntava pra brincar, pra fazer alguma coisa assim e tudo, teve um tempo que, nesse verão de 96, que meu primo morou com a gente lá no interior, então ele tinha mania de pegar o som, ligar o som e colocar música pra ficar tocando, sabe? E nisso eu ficava, ah, o que que tá tocando? Quem que tá tocando? Não sei o quê. E nisso o meu amigo chegou com um CD ou mais do mesmo, do Legião, e me deixou comigo lá em casa e falou, só falou assim, ó, ouve, pra você ver se você vai gostar. E foi a primeira vez que eu coloquei Legião assim pra ouvir conscientemente. Eu posso ter ouvido antes, mas naquele caso nem sabia, né? Não liguei, não prestei atenção e tudo. E coloquei e fui ouvindo até chegar a música. Nossa, gente, me deu um branco aqui agora o nome do caralho da música, que por a dos Cavalos Marinhos. É. De tarde quero descansar, chegar até a praia. Vento no litoral, nossa. Caralho, como é que pode dar branco na música assim? Eu tava com o nome na ponta, vou falar o nome, na hora que chegou na hora, não falei. Aí, na hora que eu ouvi Vento no Litoral, foi a música do Legião que falou assim, bateu e falou, poxa, eu gosto dessa banda, cara. E foi dessa música pra frente, aí eu comecei a procurar outras músicas e ir mais a fundo e tal. E o primeiro contato foi esse, graças a esse meu melhor amigo, cara. E sou fã até hoje da banda, de carteirinha, por causa dele. Ó. Você falou de Mais do Mesmo, e foi o primeiro CD que eu comprei na vida. Olha só, olha. Coincidentemente também foi o primeiro que eu comprei. Deixa eu ver, foi antes do Mamonas, foi, não foi? 96? Eu acho que foi antes do Mamonas. Mas de qualquer forma, Mamonas também eu tinha a fita, então o CD mesmo foi o do Legião, foi esse Mais do Mesmo também, eu comprei um pra mim, muito top. Então aproveitando aqui que nós falamos, né, como cada um conheceu a banda, vamos agora então falar necessariamente da banda. A formação original da banda aí, a princípio, né, lá nos primórdios da banda, lá do primeiro CDzão, lançado em 1985... que foi intitulado Legião Urbana. A formação da banda aí era, né, o Renato Russo nos vocais, o Dado Villa-Lobos na guitarra, o Marcelo Bonfá na bateria e o Renato Rocha, o Negrete, no baixo. E eles emplacaram aí esse disco em 1985, um disco que foi muito inspirado aí no pós-punk inglês, né, herança aí do Aborto Elétrico, que o Renato Russo fez parte, né, a banda aí durou de 78 a 82, né? Isso mesmo? É, acho que é isso mesmo. Aborto Elétrico. Acho que é isso mesmo, cara. Pelo que tá Aborto falando elétrico. Aqui, é 78 a 82. Agora eu não sei se foi só a participação do Renato ou se foi a banda mesmo, durou só não, até 82. Não, a banda 82. Era dele, né? A banda era ele. A banda era dele. Era ele, né? É, na olha, verdade acho que é bom falar, né? Ele, o Dinho e o baterista lá do Capital, O Felemos, acho que isso, Felemos. O Ícaro Preto também tava, né? O irmão do Dinho. O irmão do Dinho, né, tava. Ah, não, isso eu não lembro. É, ele é importante porque ele fez parte da Legião, né? Aham. Né, cara, ele foi... E esse primeiro CD aí, né, cara, foi revolucionário lá no cenário do rock. Ele, de cara, ele emplacou três sucessos, que foi o Ainda é Cedo, Soldados e Será. Pela curiosidade aqui, ó, a primeira música da Legião Urbana a tocar numa rádio foi na rádio Fluminense FM, que foi a primeira rádio a tocar uma música da Legião. E depois eles ainda emplacaram o Geração Coca-Cola e Por Enquanto, desse disco aí também. E pelo que tá falando aqui na biografia oficial do Legião, tá? Isso aqui é do site oficial, a informação que tá aqui. Não sei se isso é um pouco de exagero. Mas é o... foi considerado o disco mais importante do cenário do rock naquela época. E fez o Brasília ser ali o palco do rock nacional. É. Esse disco ele tem várias faixas, na verdade, que viraram sucessos de um jeito ou de outro depois, né? Ele já, né, tem essa, cara, temática punk, assim, esse negócio de geração Coca-Cola, né? Ele tem uma coisa do pós-punk no Ainda é Cedo, né? Aquela coisa mais new wave. Ele tem... Cara, esse disco é muito... Eu considero um dos melhores discos da Legião. É, ele tem a música reggae mesmo, que tem a pegada do reggae legal, né? Soldados, que tem uma letra bem forte, né, sobre o que tava acontecendo. E Soldados também... Futuro, né? Soldados tem uma importância aí que... É... Bom, você e eu quem vai começar esse assunto. Ele meio que já fala sobre o que se chamava na época de opção sexual, né? Ele começa a falar, ele já começa a dizer ali sobre o que ele sente, sobre o que ele quer fazer, sobre como que ele tava se sentindo, né? É, cara, por que que você acha isso? Me explica. Nossas meninas estão longe, né? E deixa eu pegar o trecho da letra, peraí. Nossas meninas estão longe... Estão longe daqui. Não temos com quem chorar e nem pra onde ir. Se lembra quando era só brincadeira, fingir ser soldado a noite inteira. Exatamente. Essa música claramente é isso, é aquela coisa do tipo, ele tá se encontrando, ele tá mostrando pra gente ali o que que é, né? Essa música, pra mim, é claro, assim, o que ele coloca aí, mas, né? É, cara, eu já acho que ela tava num contexto tão grande ali de ditadura militar, de situação civil em guerra no Brasil, praticamente, ali, coisa e tal, que eu sempre enxerguei essa música como uma crítica mais política mesmo, sabe? Ah, eu realmente entendo assim, porque também, ele pergunta, também, quem é você? E é engraçado você falar isso, porque assim, hoje em dia, a gente com background, sabendo da bissexualidade dele, que ele até cantou em outras músicas, a gente entende isso, mas na época a gente pensava, ah não, ela é mais política, é uma coisa contra a guerra, não sei o quê, mas é uma coisa de mais de uma camada, que já mostra que ele escrevia de uma forma... assim, para as pessoas a entenderem de várias maneiras. Gente, olha só, agora minha cabeça tá explodindo com essa... Não, juro para vocês que eu nunca tinha pensado isso em Soldados, cara. Eu sempre enxerguei mesmo ali a crítica. Nossa, tá pegando pesado mesmo ali na política e coisa e tal. Que muito interessante isso aí, ó. Machine Cast Cultura, tá vendo? Vai brincando, vai. Vai brincando, né? Outro dia, né, outra gravação aí, provavelmente o cast já deve ter saído, o Tim Blue que teve uma revelação. Durante o cast, ele descobriu algo aí que até então, pra ele, era... Ele nunca tinha ocorrido essa informação pra ele. E agora... eu com essa informação do Legião Urbana, olha só que interessante, muito foda. Brigadão aí, Leandro, por essa abertura aí, Fabris também, por ter contextualizado mais ainda, muito foda. É pra você ver, né, a gente, por tanto tempo que a gente ouve a banda, ou sabe a letra e tal, a gente não tem uma visão diferente. Aí uma outra pessoa ouve a mesma música, da mesma banda, e tem uma visão totalmente diferente do que você imaginava, né? Não é, tudo, cara? Tudo depende do contexto e do background que as pessoas têm. Então, essa parte mesmo que o Leandro falou, eu mesmo não tinha pensado dessa maneira, não. É, cara, também não tinha meu... Olha só, ouvindo Legião agora com outros ouvidos, né? Precisa prestar atenção um pouco melhor nas letras. Não é, cara, agora já vou dar outro significado. Já vou ter que reouvir toda a discografia aqui e já colocar outro sentido em todas. De novo. Nem queria, né, Edu? Nem queria, mas tô vendo que não vai ser só com essa música que isso vai acontecer. Não é? Provavelmente a gente vai descobrir aí outros significados em outras músicas aí que... Pode ser que eu passe pra vocês agora, né, um significado em alguma outra música aí que vocês não tinham percebido ou não tinham pensado dessa forma. Porque Legião é muito isso, né? Eu vejo que o Renato, ele tinha muito esse viés poético na composição das letras, em que ele não colocava as coisas num sentido literal. Ele sempre dava aquela floreada no que ele queria falar, dava aquela coisa assim que, se você não tem um embasamento, igual a Fabris falou, você vai entender de uma forma, se você tiver um embasamento, você vai ver uma coisa totalmente diferente do que a outra pessoa viu. É bem legal. ele era um escritor muito hábil, né? Ele tinha toda uma... Ele gostava muito de poesia, né? Tanto que o nome dele, Russo, é em homenagem ao Rousseau, né? Ele tinha o, toda o Jean-Jacques, essa... em homenagem a dois, né? O Jean-Jacques Rousseau. Isso. E o... Agora o outro Russo, eu esqueci qual que é. É, o Russo. Eu lembro que também tinha a brincadeira, né? Do, a coisa tá russa, né? Não, mas eram dois filósofos. Um era o Jean-Jacques Rousseau e o outro era o Russell. Só que eu não sei se era o Bertrand Russell ou se era o outro Russell lá, que tem acho que uns três filósofos. Ih. Que o sobrenome é Russell, saca? Nossa, não sabia, só sabia de Rousseau. Rapaz. É, eu acho que é o Bertrand Russell. Aí juntou os dois, Russo. Então vamos, tem mais algum comentário aí? Querem acrescentar alguma coisa aí sobre esse... O Legião Urbana? Eu acho que esse, na verdade, é o último disco que eles têm essa coisa de punk, né? É o primeiro e último, né? O primeiro e o último, é. Porque, vamos aproveitar a deixa que o Leandro deu aí, a gente já chega em 1986, quando eles lançam o disco Legião Urbana 2. E aí, eles já têm uma pegada bem diferente da proposta... do primeiro disco, que era bem mais voltado pro punk rock, pro pós-punk e tudo mais. Esse o Renato já, já vem mais como trovador. Ele já coloca umas melodias mais suaves, umas letras mais pensantes, já destilam umas letras ali mais... uma coisa que ficou bem, bem calcada e que gerou aquele estilo que foi muito tempo chamado de rock poesia. Né, que seguiu aí a linha do Cazuza depois. Cazuza veio depois mesmo, foi? Ou tô falando besteira? Eles são meio contemporâneos. Mas é por aí, né? É, por eu aí. Eu sei que sim. Segue essa verve aí, o Cazuza, Engenheiros, o Titãs, Paralamas, já segue essa ideia de misturar o rock com uma letra mais poética, com, né, sentidos mais alternativos nas letras e tudo mais. É, nesse disco, ele pegou coisas que... Porque eles tinham lá o Aborto Elétrico, aí eles se separaram, uma parte foi formar o Capital Inicial, e aí ele continuou uma carreira solo, né? E aí ele era o Trovador Solitário, acho que era esse o nome, né? Trovador. Exatamente, Solitário. Isso mesmo. E aí tem músicas aqui que são da época do Trovador Solitário. Ah, olha, tá explicado então por que tem toda essa vibe de Trovador aí, o disco. Eu acho que, inclusive, Eduardo e Mônica é dessa época. Da época de Trovador. Acredito assim, que sim. Acrílico com Canvas também. Assim, o Acrílico com Canvas, por exemplo, assim, ele ligou para um amigo dele que era pintor, aí começou a pegar umas informações sobre como que era o trabalho de pintura dele, aí duas horas depois ele chega na casa do amigo com a música pronta. Agora, e uma curiosidade aqui sobre esse disco é que o disco anterior, né, o Legião 1, vendeu 100 mil cópias. Esse disco vendeu mais de 250 mil cópias e foi disco de platina, ó. Palmas. É merecido, né, cara? Esse disco, né? É, ele tem muitas músicas boas. Uma das músicas que eu mais adoro desse disco é a Andrea Doria, que tem uma frase, que eu gosto demais, que é: quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Cara, pra mim é fenomenal. É, velho. E essa frase é uma frase que eu absorvi muito pra mim, assim, na minha vida, sabe? Sim. É muito, cara. Muito bom. Mas agora eu não sei vocês. Mas vocês comentaram, né, que Soldados, no disco anterior, era uma música que o Renato falava sobre a situação dele, sobre, né, a sexualidade dele, os pensamentos dele e tudo mais. Eu já acho que nesse disco é que ele fala um pouco mais forte disso em Daniel na Cova dos Leões. Cova dos Leões, sim. Cara, se você for pegar o disco todo, ele discorre o disco todo na vida pessoal dele, bem dizer, cara. Ah, sim. Uma curiosidade desse disco é porque, assim, ele começa, assim, introduçãozinha, é como se fosse uma música, o início de uma música do CD do disco anterior, bem baixinho, como se estivesse passando a faixa de rádio. Aí começa começa a música. É verdade, verdade. No comecinho do Daniel na Cova dos Leões, né? Exatamente. Mudando a estação, faz o barulhinho chiadinho, aí começa a música. É legal, verdade. Daniel na Cova dos Leões, realmente ele começa o disco com ela, nunca reparei nisso. Pois é. Sim, cara. Tem uma introdução muito legal essa música. Eu gosto muito de Quase Sem Querer também desse disco. Ah, é. Muito bonitinha, né? É. Nossa, Quase Sem Querer é uma música assim que... É aquela música que você coloca à tarde, tá tomando um café, sabe? Você começa a... Sim. Começa a dar aquelas lembranças de antigamente e tal. Você é deitado na rede e tal. Isso. Não, é desse jeito, cara, que eu consigo ver essa música. É muito legal essa música. É engraçado que Quase Sem Querer ela me dá uma lembrança, mas de estar andando de carro criança, assim, sabe? No banco de trás, olhando pra fora, sonhando com as coisas. Nossa, que legal. É uma música que dá um ar de inocência, né, cara? Você ouve ela assim, você sente uma inocência, uma pureza, uma coisa... Eu também tenho essa ligação de uma coisa mais infantil. É. Remete aquele sentimento de criança, de ser criança. É verdade, é isso mesmo. Tem a clássica, né, Eduardo e Mônica, que virou aquela vinhetinha da Vivo, que ficou muito... Eu achei muito legal, não sei se vocês gostaram. Inclusive, tá virando filme. E vai virar filme, ah, exatamente. Ah, não, não fala isso não, cara. Sim. Eu tô decepcionado com o Faroeste Caboclo. Cara, o filme do Faroeste, assim, eu acho ele, assim, interessante. O final que me brocha. Porque, não, assim, eu fiquei imaginando aquela coisa, assim... Um duelo que tá todo mundo olhando, aí fica só os dois lá no campo. Não, porque pra mim, assim, Fabrício, no questão do filme do Faroeste, o filme, você não precisava fazer um roteiro do filme. O roteiro é a música, era só seguir. Exatamente. A música inteira já é um filme, não precisa mudar nada. Mas os caras colocaram um negócio que tinha nada a ver. Falei, meu Deus do céu. Eles colocaram um thriller no filme. Cara, me deu uma broxada na época. É 15 minutos de filme e uma hora de filler. Ah, é, foi bem isso mesmo. Sabe, tipo assim, parece que o cara pegou a letra assim, viu a letra. Ah, vamos usar só essa parte aqui, o resto nós inventamos. Pronto, acabou. É, eu tive um colega de faculdade que o trabalho final dele no curso foi transformar Faroeste no roteiro de filme. Cara, fenomenal. Olha, okay. Interessante. Bacana. E tinha ficado legal, acho que melhor que o que acabaram lançando. Enfim. Então, o que eu disse, é uma coisa que você pega a letra e você já, na sua mente, você já vai fazendo a história todinha. É uma coisa que já tá ali, não precisa reescrever. Aí os caras parece que reescreveram a história toda de novo e não foi... Cara, pra mim foi horrível o filme, eu não gostei. Eu acho que esse filme, cara, quando a pessoa pensa, ela tinha que ouvir a música e perceber que o andamento da música vai cada vez mais rápido. Não, então, no começo você deixa a coisa mais longa, cenas mais contemplativas, pra você mostrar como que era a infância ruim, né? E vai andando e chega no final, cara, tem que ser porrada, corte toda hora, uma música mais rápida, né? Uma coisa mais pesada. É igual a Fabrício falou aí, que no final do filme, que era, eles estavam esperando o ápice da música, que é quando ele tem o duelo, aí dá aquele negocinho só os dois ali no campo, ali, meu, coisa mais sem graça. É, e cadê o pipoqueiro? Cadê a galera que olhava tudo ali, né, cara? É porque na letra era pra estar uma multidão de gente olhando. Velho, era pra ter as câmeras, agentes da TV. Era pra estar girando, mostrando, todo mundo rindo, achando bom, achando ruim. Né? Aí vamos juntar nós quatro aí e vamos fazer um filme novo. Vai. Pois é. É engraçado que o lote 14 eu nunca achei. É. Olha só, rapaz. Será que foi queima de arquivo? Olha aí, ó. Então, tem uma lenda que diz que assim, que é uma escola onde fica uma escola lá na Ceilândia chamada Quarentão. Centro de Ensino 40. Mas eu não sei ao certo se é verdade ou não. Porque lá, todo final de semana tinha tiroteio, era um risca-faca danado lá, no fim de semana. Eita! Apesar do negócio. Aí eu não sei se é verídico ou não, essa aí eu não posso confirmar. Olha, mas voltando aqui então pro disco, deixando o filme lá no cinema... Deixa eu lá. Vou enterrar, melhor aí. Né? Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aí sobre o disco 2? Eu queria só fazer uma observação de uma música, cara, que é uma música que pouca gente lembra, ela é um blues bem dark, que é Música Urbana 2. Música Urbana 2. Que, quando eu era criança, eu me perguntava, mas cadê a Música Urbana 1? Ela tá lá no Aporto Elétrico. ela tava com o Capital Inicial essa época, inicial, né? Que é aquela o Capital ficou com a música. É, contra todos e contra ninguém. A versão 2 aí mostra a ligação das bandas já. E aí mostra também que isso é coisa que ele trouxe, né? Aquela música que pôs por ele, né? E essa ligação deles, assim, sempre foi muito forte. Cara, o Dinho até hoje, assim, tipo, ama o Renato. Sim. Assim, dá pra perceber, assim, que se teve um cara que o Dinho amou, foi o Renato. A idolatria que ele tem por ele. Ele teve muita gratidão pelo Renato, porque o Renato ajudou muito ele, cara. Na época do Capital, quando eles saíram do aborto, que foi cada um pro seu canto. Teve toda a briga da banda em si, de querer fazer uma coisa e o Renato com o seu temperamento de não querer fazer do jeito que eles queriam, separar, aí montou a... Cara, ele tem muita gratidão pelo Renato, cara. É, ele tinha muita admiração também. Quando ele começou a ver as letras, ele tinha 16 anos, né? Então ele... Adolescente vendo com aquelas letras. Nossa, então era um ídolo mesmo também, né? Além de tudo. Ele era moleque, ele era um moleque do. Assim, quanto acho que todo mundo já tinha 18, quase 20 anos, acho que ele tinha 14, 15. Então, essa diferença de idade fazia ele, tipo, cara, ele é um ídolo pra ele. Literalmente, com certeza. Ainda mais com as letras fortes que ele fazia, que ele escrevia, o jeito dele escrever, as atitudes que ele tomava na época em Brasília, que eram chocantes pra todo mundo. Então, você vê, um moleque de 15, 16 anos ali vê isso, o cara fala, nossa, quero ser igual a ele, né? Vou aproveitar que você falou chocante aí, contar uma história, assim, do Poste. Oh, a história do Poste. Conta aí. Ah, a história do Poste. Então, assim, em Brasília, assim, não tinha muita coisa pra fazer, né? Então, assim, a galera se reunia onde tinha um poste que dava choque nas pessoas. Então, eles ficavam encostando no poste, um ficava segurando na mão do outro pra passar um choque, pra dar aquela, tipo, uma adrenalina nas pessoas. E eles faziam isso antes de show. Ninguém, porque, assim, acho que era a voltagem, dava aquele choque tudo, dava aquele disparado no coração, mas não chegava a matar. É, eles faziam também um monte de gente, isso que eu acho mais curioso, né? Eles davam as mãos e ficavam lá tomando choque juntos. Era meio tipo Chaves, sabe aquela cena do Chaves, onde fica todo mundo... Ah, preso. Pode crer. Aí tem essa lenda, assim, aí eu não sei a veracidade, mas é uma coisa que corre até hoje essa história. Faz sentido. Então a gente parte agora aqui para 1987. Eles lançam o terceiro disco da carreira, que é o Que País É Este? E aí já é um disco que eles voltam lá para as origens do primeiro disco. Já é um disco mais punk novamente. E segundo algumas coisas que o Renato deixou escrito no encartezinho do disco e coisa e tal, esse disco faz muita referência à época do aborto elétrico, né? Algumas canções ali que surgiram naquela época e coisa e tal. E ele aproveitou esse disco para concluir algumas músicas da época do aborto elétrico e do Trovador Solitário. Aproveitando o segundo, diz que nesse aqui também. É, esse disco é o disco mais político do Legião, né, cara? Sim, com certeza. Naquela época de 87. É. 87. Então, o cara acabava tava... a ditadura, né? É, governo Sarney, assim, nossa. Tipo, teve um quebra aqui em Brasília, nessa época, assim, que foi camburão pra rua, aí o nego destroçou ônibus, queimou ônibus, queimou carro. Tipo, foi literalmente o exército pro meio da rua pra conter o quebra-quebra que teve. E foi no show do Mané Garrincha, né? Cara, esse show do Mané Garrincha. Assim, desde então, assim, o Renato e a Legião não fez shows em grandes locais. Eles iam, sei lá, pro Canecão ou pra casas menores onde dá pra ser contido. O que aconteceu no dia daquele show, assim, tudo errado. Assim, a galera vendeu muito ingresso, todo mundo foi entrando de uma vez, cavalaria da polícia atacando o cavalo em cima das pessoas. A PM descendo a borracha. Aí o auge foi quando o maluco subiu no palco pra abraçar o Renato e o Renato meteu uma microfonada nele. Aí Aí a galera começou a atacar a latinha. Aí foi um inferno. Mas foi. É, será que isso tem registrado em vídeo? Eu não me recordo. Acho que não, né? Tem algumas coisas, algumas matérias de jornais locais. Tá. Eu acho que se você dar uma procurada assim, show Legião Mané Garrincha, deve achar alguma coisa. Tem ele ameaçando de dar microfonada, ele pedindo pra parar. Sim, tipo, foi. Assim, é como uma panela de pressão. Né? É como o Fabrício falou, gerou muita coisa ali que foi. Começou os discursos, a polícia batendo na galera, a quantidade de gente que não cabia no espaço. Aí, meu, isso aí só podia dar errado mesmo. Né, é complicado, né? A banda já tem aquela proposta, assim, o rock já é muito. É, digamos assim, preconceituosamente visto como uma coisa violenta, né? Então você junta aquilo ali naquele cenário político da época, com aquela testosterona juvenil toda ali à flor da pele e coisa e tal, velho. Foi tipo um caldeirão de coisa que não podia se misturar tudo junto. É como você jogar um Mentos dentro de uma garrafa de Coca-Cola, velho. Foi isso que eles fizeram ali, ó. Realmente, né? Foi uma catarse no pior sentido da coisa. Ela foi pro lado negativo. E, tipo, deu no que deu. Mas, deu. Fabrício, só teve esse show da Legião aí em Brasília ou não? Nessa proporção grande, só foi no Mané Garrincha mesmo? Cara, esse foi o primeiro e último no Mané Garrincha. Entendi. Porque, tipo, a banda tava crescendo muito. Aí, tipo, vai fazer o show, acho que mais esperado do ano, assim, da década, sei lá, e, tipo, retorno a Brasília depois de uma turnê. E aí deu no que deu. Aí, no dia seguinte, picharam, assim, o prédio do apartamento da mãe dele. Tipo, deu, assim, deu uma merda gigante. Caramba. Ele conta que, na verdade, ele começou a ficar com medo dos fãs, né? Ele começou a ficar mais... Ele voltou àquela introspecção que ele tinha na adolescência, o medo de fazer as coisas e tal, né? É, porque imagina, né, cara? Você, o lugar onde você mora, você finalmente é famoso, por assim dizer. Você tá fazendo um negócio ali, todo mundo ansioso pra te ver, te saudar, te aplaudir, curtir o seu trabalho e tudo. E acontece uma merda dessas, cara... Muita gente hoje, se um negócio desses acontecesse hoje, não teria ficado só na pichação na casa da mãe dele, saca, velho? Na galera, certeza. A galera até foi meio contida na época ainda, que só pichou ali, não agrediu ninguém, não pegou ninguém na rua, não... Mas eu acho que hoje a gente entenderia, né? Também que não foram eles quem venderam ingresso demais ou que fizeram a infraestrutura do lugar, né? Não sei. Eu acredito assim... nas pessoas demais também. Teria que ter, tipo, um apoio de crise muito grande pra tentar desfazer essa má impressão e tal. Só que, na época, 1987, 88, não lembro ao certo quando foi esse show, não foi legal, não. A galera ficou... Eu tenho um amigo mesmo, que ele é mais velho, ele tava no show. E ele disse que chegou em casa, tipo, quebrou todos os discos, rasgou pôster e tal, que a galera ficou irada. Que colocaram realmente a culpa na Legião por conta disso. É, nessa foi época... em 88, Fabrício. 18 de junho de 88. Mas nessa época, assim, eles eram, assim, os produtores de shows, eles eram muito irresponsáveis, né? Botava 150 mil, 200 mil pessoas num estádio. Sim, tem clássicos de futebol. Sim. Flamengo e Vasco, que tem 190 mil pessoas no Maracanã. Pois é, imagina pois isso, se dá qualquer problema, né? É pedir pra dar muito ao errado. É, pois é. Mas é aquele caso, né? Você junta uma produtora gananciosa com uma produtora de eventos mais gananciosa ainda... E pronto, velho. O pessoal só queria o dinheiro, falar, não, vamos vender, velho. Dá um jeito de colocar todo mundo pra dentro aí, ó. Vamos vender. É, e as regras de segurança deviam ser diferentes, eu acredito, porque... Não tinha. Provavelmente, né? Regras de onde viemos, não temos regras. Não, né? Sem contar que nesse contexto do sucesso da banda vindo do primeiro e segundo disco, nesse disco em si... com as músicas politicamente ali incorretas ou corretas, não sei o modo de dizer, porque muitas das palavras que o Renato falava nas letras era que o povo queria falar, né, cara? Mas não tinha voz pra falar isso. E a Legião pegou e falou isso pra todo mundo. Então já juntou tudo isso no palco, a galera queria ouvir, mas aí já juntou essa violência aqui da música Que País É Esse, falando sobre várias coisas que estão acontecendo no Congresso. A galera aproveitou a situação e infelizmente deu esse rolo todo aí. E o medo também, né? Em Angra dos Reis. Sim, claramente Angra assim. Angra dos Reis, é. Palavra é o medo. Nuclear, né? Me compra uma usina nuclear de segunda mão. Nossa. Né? E é engraçado que a música Angra dos Reis, ela não conversa com esse terceiro CD. Ela parece que é uma música do CD anterior. Se você olhar todo o ritmo dela, a letra, tudo, ela parece uma música do CD anterior que foi colocada nesse CD. É. Não entrou no anterior, vamos aproveitar nesse. Eu acho que foi porque o CD tava, vamos dizer assim, vindo com uma pegada tão pesada. Ele falou, vou colocar uma musiquinha um pouco mais leve pra dar uma relaxada, vamos assim. Mas eu acredito realmente que seja coisa que vinha de antes, assim. Porque você ainda tem conexão amazônica com o Felemos, que já tava no Capital fazia tempo, sabe? Essas duas músicas aí, Farol de Caboclo e Angra dos Reis, ainda tem uma contribuição do Renato Rocha, né? Que o Renato Rocha nessa época já tava saindo da banda, né? Sim, esse é o último disco com ele. É o último disco com ele. Então, porque eles começaram a ter uma série de problemas e tal, não sei se a gente vai falar sobre a saída dele, mas ele influenciou muito pouco nesse disco. Ele ficou meio apagado porque ele queria ter mais participação na banda e no disco, e não sei se o Renato ou a banda em si foi deixando ele meio de lado, porque que nem acho que a Fabrício falou antes, não sei se foi em off que a gente tava conversando, que ele foi colocado ali só pra, tipo, pra colocar meio de lado ali, ó, você vai estar ali tocando, mas fica ali, sabe? Então eu acho que não era isso que ele queria ter o destaque que a banda tinha, né? E é engraçado assim, que tipo, aí tem aquela coisa de várias versões, tem gente que dizia que ele só chegava bêbado, não ia nos ensaios, não ia nas gravações, então tipo, aí a gente não sabe qual se é uma versão verídica ou não, porque é aquela coisa, a gente não tem a versão dele pra confrontar. É verdade. A versão dele, pelo que eu entendi, que ele falou recentemente aí, ele não gostava nem um pouco do Bonfá e nem do Vila Lobos. Ele chamava eles de playboy, ele tinha todo um discurso... Ele era mais punk, né? Ele era punk, então ele tinha aquela coisa... Punk da época, né? O punk... Ele tinha afirmações homofóbicas, ele tinha toda uma coisa de que eles eram playboyzinhos e etc. E ele não era, né? Ele era de outra origem. Então ele não se dava bem com eles, ele tinha sérios problemas, e ele fala isso nessa declaração. O Vila Lobos simplesmente fala assim, ele chegava bêbado, ele tava, a gente ia gravar, ele não tava lá, e aí chegou um dia que eles estavam na gravadora, indo receber alguma coisa, não lembro o que era, se era um contrato ou algo do tipo, e o Renato falou, né, o Renato Russo falou pra ele, você tá fora, cara, e ele ficou tudo chateado e tal, né, eu acredito que fossem as duas coisas, ele não tava contribuindo com a banda, ele tinha todo esse discurso de punk, e ele... punk careca, né? Porque ele mesmo falava que ele era um careca, embora etnicamente ele não pudesse ser, né? Sim. Mas ele tinha todo esse discurso e tal. Ele tava fora da banda mesmo. Ele tava muito mais... Isso é o que eu entendi vendo os dois lados. Ele tava muito mais... Ele queria mais uma vida de punk e eles queriam uma vida de outra coisa, né? E foi mudando as letras e tal, que saiu do punk, foi pra uma coisa mais pós-punk, coisa mais rock mesmo ali. Aí ele já começou a desgostar, né? Infelizmente foi o fim dele aí, foi o último disco que ele gravou com a banda, porque já o próximo disco aí da banda, lá em 1989, que é As Quatro Estações, que é um dos discos mais redondinhos do Legião pra mim. Não tem a música que eu... É o disco que eu mais gosto, mas não é o disco que tem a música que eu mais gosto. Mas dos discos do Legião, esse é o que eu mais gosto. Eu acho o mais redondinho. E todas as músicas são muito boas. Muito, muito boas. Cara, não tem nenhuma música nesse disco que não seja boa, cara. Inclusive, não tem nenhuma música que não ficou em primeiro lugar na parada. Nesse disco não tem lado B. Não tem lado B, justamente. É. Todas as músicas, acho que, não sei, acho que tem uma só que não chegou em primeiro lugar no Brasil. Nossa, desse disco eu acho as músicas muito bacanas. E eu acho que esse é o disco onde o Renato mais assume que a bissexualidade dele, o estilo de relacionamento dele, fala sobre a vida e os amigos dele, coisa e tal. Porque a feedback song for a Dying Friend ele faz pro Cazuza, né, em homenagem ao Cazuza, que já tinha revelado que era soropositivo e tudo mais. A Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto é aquela coisa, tipo assim, ela vem no disco logo em seguida da feedback song, que já dá aquela coisa assim, a vida tem que continuar, né, não, a gente não pode parar, tem que continuar. E aí vem o Eu Era um Lobisomem Juvenil, que já fala dessas coisas de mudanças, das transições, de como que é difícil você ser viver nesse intermediário, né? Você não ser nem o que as pessoas esperam que você seja e nem o que você quer de fato ser. E tem a óbvia, Meninos e Meninas, né? Né, Meninos e Meninas. Que aí, ali é óbvio que essa aí. Essa aí não precisa de muita interpretação, não. Essa não, essa é literal. E essa eu sempre tive a visão de, ele gosta das pessoas, mas gostar, não tinha necessariamente que ser sexual. Eu não tinha percebido. É mesmo, cara? Fui perceber muito mais velho, assim, já tava no meio da adolescência, nossa, é verdade. Surpresa! O que você viu de soldado, você não viu nessa, tá vendo só a diferença? Mas aí soldado já foi essa revisão, né? Não é? Tá, entendi. Agora entendi. E uma coisa que eu gosto desse disco, cara, é que ele tem uma das músicas que toca em todas as formaturas sem o menor sentido, que é Pais e Filhos, né? É a música de suicídio, velho. De suicídio. É uma música de tragédia, cara. Tipo assim. Literalmente, né? Não tem nada de feliz na música, não tem nada de positivo. E todo mundo lá tocando e balançando as mãozinhas e cantando. Em homenagem aos pais, né? Caramba, sim, velho. A menina morreu, ela se jogou da janela do quinto andar. Logo no começo ele fala. Sim, ela tá depressiva, assim, não vê mais cor em nada na vida, e ela se joga. Cara, não faz sentido nenhum. Nenhum, cara. É aquela coisa, tem muita música, até hoje, né, que a gente ouve, e aí pelo ritmo, ou por uma frase ou outra, a gente pensa, nossa, parece ser uma música bonita, uma música romântica e coisa e tal. E quando você vai ver mais a fundo, assim, cara, a música não tem nada a ver com isso, sabe? Rapaz, posso contar uma curiosidade aqui? Eu peguei meu encarte aqui do Legião Urbana do CD, e no encarte não tem a letra de Pais e Filhos. Acredita? Os caras mesmo? O cara colocou a música Canção Retorno, Canção Retorno para um Amigo à Morte duas vezes e não colocaram. Nossa, cara, isso aí deve ser até um... Rapaz, isso aí torna sua versão do CD aí é mais raríssimo ainda, velho, porque não é revisada, com erro. Essa tá com erro mesmo, cara. Cara, olha que legal. Isso é no CD? No CD. Caraca, no CD, velho. Por incrível que pareça, eu fui reparar agora que eu fui ver a letra de Pais e Filhos e eu vi, não tem a letra de Pais e Filhos. Rapaz. Tipo, mas Google CD, pesquisar. Não é? Mas esse CD tem uma das músicas que eu mais gosto, que é Sete Cidades, cara. Gosto muito dessa música. Esse é o primeiro disco que todas as músicas foram escritas pelo Renato Russo, né? Tirando Monte Castelo, que é uma colagem que ele fez, né, de trechos da Bíblia e de Camões. Todas as letras são dele aqui. Ele não tem mais ninguém assinando nenhuma música. Tem, quase todas. Não. As Quatro Passões? Só Monte Castelo que ele assina sozinho. Peraí. Os Quem três assina? Juntos assinam todas as outras músicas. Todas as músicas são deles, o Léo. Só Monte Castelo que tá do Renato. É, ó, te mandar o link do site deles aí pra você ver, ó. Bom, tá no CD aqui, né, então. É, e tá no site oficial aqui também, cara. Olha aí pra você ver. Eu acredito. Olha aí. Só que realmente o que eu tenho aqui, cadê? Você mandou onde? No Skype mesmo? Isso, aham. Tá aqui, é verdade, tá todos eles. E se eu olhar no meu disco, deve estar eles também. É bem provável. Mas eu realmente tinha pra mim isso, porque nessa época é quando ele toma a banda pra ele, entende? É, uma outra curiosidade aqui, Léo, que tá falando do Renato Rocha, que tá falando aqui que algumas linhas de baixo foi ele que gravou desse disco. É, no disco aqui, pelo menos assim, na capa, nas artes dele, tudo, já não tem ele mais. É, então. Eu acho que foi aquele esquema, ele começou a querer gravar e tal, mas aí talvez a banda aí se viu que ele não tava muito pra ir pra banda e... Né? Sai, vamos regravar tudo de novo. Então vamos pular aqui então pro próximo disco da banda, o Legião Urbana 5, que é um disco excelentíssimo também. É um disco muito mágico. Você ouve ele assim e, cara, é muito viajado esse disco. Ele vai do céu ao inferno, do positivo ao negativo. E tem toda uma vibe muito diferente, as músicas são muito profundas, assim. E, vou falar pra vocês. E tem uma música que conseguiu superar o Faroeste Caboclo em tempo, né, cara? Nossa, eu nunca tinha reparado que ela era tão longa. São 11 minutos e 32 segundos. Maior que Faroeste. Não, mas a metal, ela, ao contrário do Faroeste, a metal contra as nuvens, ela já tem refrão. Sim, tem. Ela tem, já repete alguns versos. É que o Faroeste, ela vai direto, né? Não tem um refrão. A metal contra as nuvens tem. Vocês sabem a história dessa música? Metal contra as nuvens? Conta pra nós. Ela é uma crítica ao Collor. Sim. É quase mesmo? Quase acreditei na sua promessa, o que eu vejo é só... Fome e destruição. Fome e destruição. Sabia não, interessante. Foi uma crítica ao momento que o Brasil estava vivendo em relação ao Collor, questão de impeachment, tudo. Foi isso, assim, que ele sequestrou a poupança, deixou a galera na miséria e tal. Acabou que. Olha. Que foi quando surgiu a música. É. Não sei vocês, mas a música que eu mais gosto do Legião Urbana é desse disco. Fiquei muito feliz de descobrir que Vento no Litoral tá nesse disco aqui, que é uma música que eu gosto pra caralho, como dizia o Clodovil, né? Uhum. Gosto pra caralho. Literalmente. Mas a música que eu mais gosto... A que eu mais gosto mesmo... também tá aqui, hein? Olha, rapaz, só, será que tem todos nós três aqui? Menos da da Fabrício. Rufa os tambores pra saber se é a mesma, hein? Eu tenho uma música que eu gosto muito nesse, mas não é a minha favorita. A minha favorita aqui é Teatro dos Vampiros. Ah, sabia que... É de vocês, não, né? Não é a mesma que a minha. Não. Então, não. Doc Brown, solta aí uma palhinha. Teatro dos Vampiros. Thank you. cercamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas, esperamos... Gente, segundo olha ele que... diz, fala de TV, né? Cara, segundo ele diz, no acústico, né, ele fala que é uma música sobre a TV. É, até no refrão eles iriam colocar lá... Ia falar MTV no refrão e tal, no acústico, só que eles acharam que ia pegar mal, acabou mudando e manteve o normal lá e tudo. Mas eu nunca enxerguei a música como sendo, assim, sobre a TV, sabe? Eu acho que ela fala muito sobre a entrada na vida adulta. É esse sempre o sentido que eu vi na música. De você ver ali, sabe, seus amigos estão trabalhando, a poeira vai se juntando nos cantos. E, sabe, você vai vendo aquela coisa assim, a melancolia de você estar mais velho, de você não ter aquela energia da juventude, de você ter outras responsabilidades, de você não poder mais se juntar com seus amigos como você fazia antigamente, porque, né, cada um agora tá trabalhando, tem família, tem não sei o quê. E cara, isso aí, e eu entrei em contato com essa música num momento da minha vida em que a música caiu, assim, dando uma porrada na mente, sabe? Ela falou assim, caralho, essa música é muito pra mim, assim. Acho que o Renato foi lá, me conheceu e escreveu a música, só pode. E eu sou incondicionalmente fã dessa música. Seja no acústico, seja no estúdio, seja no ao vivo. A versão que tocar dessa música, pra mim, é bonita. É formosa, é prazerosa. É... Só amores, Teatro dos Vampiros. Que legal. Tem mais alguém que tem... Vocês também têm músicas que vocês... São as favoritas suas nesse disco, né? É, a minha música favorita da Legião tá aí. E ela é... acho que a única música que ele fala alguma coisa que dá pra entender direito. Porque esse disco ele já tava numa coisa de abstração, de poesia e tal, né? Mas aqui tem O Mundo Anda Tão Complicado. Amo essa música. Nossa, rapaz. Amo essa música. Cara, todo mundo aqui acho que já passou por isso, né? Você sai da casa dos seus pais, você vai montar um outro lugar, você vai com a sua namorada, seu namorado, você começa a curtir as coisinhas do cotidiano, aquelas coisas que você antes não dava valor, você recomeça a sua vida e você percebe que, poxa vida, o mundo tava tão complicado quando eu tava lá fora e eu quero ficar aqui dentro com você, né? Só isso, eu acho muito simples, né? É uma das melhores músicas de amor que já foram escritas, cara. Ela é linda demais. Eu coloco ela junto com a Quase Sem Querer do disco 2, que é aquela música de você ouvir bem tranquilo ali. É uma música muito bonita, cara. Muito bonita, de fato. Eu só penso assim, naquele casalzinho assim, que, assim, pô, vamos se juntar. Aí um leva uma televisão, aí depois vai chegando outro presente. Ah, vai chegar o montador essa semana, fica aí. Cara. É muito, muito legal essa música. É, conta a historinha, né? Sim. O começo, é muito legal isso. Doc Brown, solta ela pra gente aí. A música que você também, a sua favorita, coincidentemente também é desse disco, né? Sim, sim, coincidentemente sim. É que nem você falou, esse disco tem muitas músicas boas, cara. E uma das que eu gosto, principalmente pela guitarra que ela tem, no comecinho da música, que é a música Lagedor. Que é a última música do disco. Ela começa. Penúltima. Penúltima? É, depois tem a Como Share My Life. É. Então, ela tem um comecinho muito legal de guitarra e eu gosto muito da letra dela. E na verdade, o CD em si todo não tem como não gostar, né, cara? Só essa pessoa. Exatamente. Odiar, não gostar mesmo de Legião. E já não tendo pais e filhos, já é maravilha. Então. Então, Doc Brown. Doc Brown, manda aí essa belíssima música aí, Lagedor. Aí, então, já que nós pegamos três musiquinhas para falar desse disco aí, né, já pegamos bastante tempo nele aí, vamos dar uma pulada, vamos para o próximo disco da Legião, que é Descobrimento do Brasil, que é um disco também muito gostoso, muito bom de ouvir, tem uma vibe muito legal, e nesse disco aí eu acho que é quando o Renato já começa assim, já falar do uso de drogas, já começa a ir pra aquela vibe assim, ó, o mundo já não é mais tão colorido, já começa, eu acho que é o disco onde ele mais puxa um pouco da podridão do mundo, sabe, que até nos outros ele tem buscado bastante falar sobre as coisas mais bonitas, né, os relacionamentos, a positividade, coisa e tal, apesar de algumas músicas tristes, igual Pais e Filhos, eu acho que nesse disco aqui, cara, todas as músicas são uma coisa meio triste, sabe? Não sei como que eu vou fazer entender pra vocês assim, mas é tudo meio trágico as músicas, né? Tem a música mais triste dele, né? Que é, pra mim é Love in the Afternoon. Love in the Afternoon. Assim, que eu lembro assim, que o meu tio faleceu e eu fiquei lembrando dessa música enquanto meu tio era sepultado. E assim, é uma lembrança que eu tenho até hoje. Marcou meio de forma triste. Meio triste, assim, eu sempre lembro, assim, eu ouço essa música, eu lembro desse meu tio. Na época desse disco, ele também tava tentando se livrar das drogas, né? Tem entrevistas dele, que, na época, que ele fala, assim, que ele tava se livrando das drogas, eu acho que ele já sabia que tinha AIDS, mas tava com o tratamento estabilizado. Sim, então, o que eu saiba, ele já sabia, assim. Eu, assim, tem algumas músicas meio pesadas, tipo Perfeição, por exemplo. Nossa. Mas tem o 29 que ele fala daquela coisa da volta de Saturno, da mudança na vida, assim, de recomeço. Então é, tem. É engraçado que essa música, ela começa, desculpe te interromper, Fabrício, ela começa ele falando, né, que perdi em 20, 29 amizades. Então ele já começa falando que foi perdendo, né? Justo essa música, ela fala sobre os 29 dias que ele passou em uma clínica de tratamento. Que ele fala, perdi 20, 29 amizades por conta de uma pedra em minha mão, me embriaguei morrendo 29 vezes, estou aprendendo a viver sem você. Que foi quando ele começou a largar as drogas e tal, Uma desintoxicação. Sim, é, sim. Que aí foi justamente, né, os 29 com o retorno de Saturno, que aí já é a mudança, que ele foi quando ele passou na prisão e tal, né? É legal que ele nessa época começou a aparecer mais, porque aí tinha a MTV resolveu adotar eles, né? Então tem entrevistas legais dele falando disso de forma aberta, assim, de que ele usava heroína, que ele usava cocaína, que ele bebia, que as drogas pode ser divertido no começo, mas depois, né? E não era aquela coisa tipo, gente, não usa. Ele falava, se você usar, tem hora que você não deve usar, sabe? Era uma coisa mais aberta, uma coisa até estranha pra televisão na época, né? Sem contar que ele era muito tímido também, né? Então ele utilizava desse meio pra driblar a timidez dele, né? É. Mas é uma época também que não tinha aquele negócio de combate às drogas, sabe? Não existia o crime de apologia. Então você podia falar, você podia, sabe? É a época que você fazia propaganda de cigarro livremente, de bebida livremente. Nossa, era que era cool. Verdade. É, velho, era cool você usar droga, sabe? Que era uma coisa legal, era uma coisa da moda. As que é de 93, né? As é... 92, eu acho, esse CD. 93, sabe? 93. 93? Isso. É novembro de 93. Nossa. Ah, mas eu não sabia. É, mas eu não diria que era legal usar droga, não, cara. Era legal fumar e beber, era bonito. Não, eu digo assim, as propagandas na mídia, sabe? Era bonito mesmo. Era super produção, as propagandas. Era carro de Fórmula 1 na neve. Sim. As altas ondas, caralho. É, os festivais de música eram todos de cigarro, né? Hollywood Rock. Hollywood Rock. Hollywood Rock. Free Jazz Festival. É, mas não era bonito você falar que fumava maconha, né? Era bonito você fumar e beber. Não era bonito você falar que usava heroína, cocaína. Era chique, né? Você beber, fumar era chique, né? Não é uma coisa que era bonito, mas, por exemplo, subisse um Guns no palco com o Axel cheiradaço ali, velho, era tipo, cool, tá ligado? Ó, o cara tá maneiraço ali, tá cool. É. Não era aquela coisa assim que você chegava em casa pra sua mãe abrir um papelote de heroína ali de cocaína e tacava pra dentro, sabe? É verdade. Então. Mas se o cara tivesse no show transtornado, quanto mais transtornado o artista tivesse, mais a loucura o público ia, sabe? E curtia. Tanto é que é muito difícil. Todas as bandas que você pegar dessa época, todas elas vão ter a mesma coisa. Teve aquele momento em que elas se entregaram mesmo pras drogas, porque era o que o público curtia no show, saca? Os caras piradaço fazendo show. E o Renato teve essa onda também, sabe? Ele acabou ficando piradaço pra fazer os shows. Assim, não fazendo shows, né? Gravando e coisa e tal. Foi aquela época que, entre esse disco, né? Entre o anterior e esse, teve muito problema dele... do pessoal chegar no estúdio pra gravar e o Renato tá, tipo, mó mal de droga e não conseguir dar conta de gravar, de fazer as coisas e ter que levar ele em clínica e tudo mais. Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabe de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas. Se eu não me engano, foi nesse disco mesmo, ou foi no próximo, acho que foi nesse. Foi nesse, sim. Eu esqueci o nome do carinha que trabalhava no estúdio, que ele teve até uma briga com o Renato, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas era isso, eles estavam lá em estúdio, todo mundo esperando, cadê o Renato? Ele não ia, e até que eles tiveram uma briga, né? Ele falou, sua majestade, o Renato vem hoje? Aí ele, tô doente, caralho, né? Que foi a resposta dele, e aí que ele explicou que ele tava com AIDS, que ele tinha tido esses problemas. Então, já é um disco aí que... Ele tava nessa coisa mais positiva depois, né? Mas no começo aí, durante a gravação, ele já tava tendo alguns problemas, né? Já tava tendo alguns problemas. Exatamente. E isso a gente... Que até então ele não imaginava, né? Que iria acontecer com ele, né? E devido como aconteceu com ele, foi um choque gigantesco de vários lados, né? O Dado até conta uma coisa que ele chegou no Renato, pô, tem um novo coquetel aí, tá dando certo. O Renato falou, cara, eu já tomo isso há 2 anos. Então, já era uma batalha longa, né? Não era já era uma batalha coisa, longa. Né? Não era uma coisa recente. E isso a gente vê muito refletido no próximo disco aí do Legião, que é o último disco da carreira com o Renato, né? Que o Renato morre logo depois do lançamento do disco, né? Ou ele morre um pouco antes? Acho que depois ainda, né? Renato Russo morreu em 96, se eu não me engano. O disco saiu... 96. Esse disco saiu quando? Deixa eu ver se falo mês aqui. Saiu em setembro, 20 de setembro de 96. E o Renato morreu em... 11 de outubro de 96. Então ele morreu um mês depois mesmo, do... né? Não, ele morreu um mês depois. O disco foi em setembro, ele morreu em outubro. Ah, verdade. Aí a gente chega então no último disco aí da carreira com o Renato, que é A Tempestade, ou O Livro dos Dias. Que tem a música que eu mais gosto. Pode chamar ela aí, Fábio. Qual é a música? Esperando por Mim. Toca ela aí, Doc Brown. Acho que você não percebeu. Meu sorriso era sincero. Sou tão cínico às vezes. O tempo todo estou tentando me defender. Digam o que disserem. O mal do século é solidão. Cada um de nós imerso sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição. Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai. Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões. Hoje à tarde foi um dia bom. Saí pra caminhar com meu pai. Conversamos sobre coisas da vida e tivemos um momento de paz. E é de noite que tudo faz sentido. No silêncio eu não ouço meus gritos. E o que disserem, meu pai, sempre esteve esperando por mim. E o que disserem, verdadeiros amigos sempre esperarão por mim. E o que disserem agora. Caramba, essa música é bonita mesmo. Assim, e esse disco, ele é todo triste, né, cara? Já é o disco mais melancólico de todos do Legião. Que ele diz que, assim, tem um ar de despedida, né? Então, por isso que eu falei lá, aquela hora, que é um dos discos que eu menos ouço, cara, que eu acho ele tem músicas muito boas, né, como Via Láctea, música de trabalho e tal, mas tem certas músicas aqui que ele gravou assim, que você, no jeito dele cantar, você sentia o peso da dele cantando, cara. Então Sim. Eu achava muito pesado esse livro. E esse apesar CD... de ter Primeiro de Julho, que é uma música bem pra cima, né? Esse CD era pra ser duplo. O CD que veio depois, Uma Outra Estação, era pra todo ele vir nesse, só que não fechou, não deu tempo de... Ah, não sabia não, que bacana. Pois é, assim, era pra ser um CD duplo. Assim, tanto que parece que eles lançaram meio que a toque de caixa pra já poder... Já sabiam que estava chegando o fim, né? Exatamente. Que já era meio uma despedida. Ah, não sabia disso, não. Esse disco, eu lembro que ele foi o primeiro em papel, assim, a embalagem dele era de papel, né? Não era... Ele era tipo um livro, né? É. A embalagem do disco. Eu tenho esse de papel, assim, eu ganhei de aniversário... do pessoal no meu primeiro emprego. Olha que legal. Olha aí que todo massa. Mundo assinou e tal, me deu de aniversário. Que foda. Um disco foda e com um presente assim, assinado pela galera e tudo, mais foda ainda. Bacana, né? Muito legal, cara. É muito nostálgico, porque a gente fica aqui e a gente vê como Legião permeia a nossa vida. Sim. Não como é? Legião tá em volta de tudo, das nossas vivências. Vocês lembram do dia da morte do Renato Russo? Eu lembro. Não lembro. Não me lembro, não. Eu não, ainda foi, não foi, era... Foi quando mesmo? Foi em 96. 6. 96. 96. 96 eu já tava ouvindo Nirvana, então... Não. Eu tava... Teve uma visita do colégio, indo pra... profeta de exposição de tecnologia aqui. Aí no ônibus deu a notícia, o Renato Russo morreu. Aí todo mundo no ônibus começou a cantar a música da Legião. Foi. Nossa. Assim, cara, eu tô arrepiado aqui, sabe? A sua foi mais bonita do que a minha. Só de lembrar. História, é. Eu lembro que a gente tava na escola. Final de 16, né, cara? Todo mundo cantando baixinho. É. Legião Urbana Forever. Nessa época a gente era meio viciado em Led Zeppelin na escola, sabe? E olha, quando fala que... quando falou assim, ele morreu, a gente já imaginava que ele ia embora, sabe? Não era uma... Não foi um impacto, assim. Foi uma coisa meio... já não gostava mais mesmo, sabe? E tá aqui, 20 anos depois, falando sobre. Não gostava mais. Não, eu gostava. Mas eu tô lembrando da turma recebendo isso. Não, eu sei, tô brincando. Mas aí é como que a gente vê, né? Uma obra casual de uma obra atemporal. Que a gente vê muitos artistas aí que aparecem, bomba, tem aqueles One Hit Wonders, né? Todo mundo conhece a porra da música, não sei o que e tudo, mas é só aquilo. E Legião tá aí, ó. 20 anos depois do fim da banda, por assim dizer. E a gente ainda hoje ouvindo e comentando e descobrindo novos significados para as letras das músicas. Mais de 20 milhões de CDs. E as músicas hoje, as letras hoje, elas são atuais. Se você pegar Que País É Este, parece que tá falando pro atual governo, sabe? Índios. Não pro governo de antigamente. Índios. É o que a gente tá passando hoje, sabe? Teatro dos Vampiros é o que a gente vive agora entrando na vida adulta. Por isso que eu acho que Legião é tão, tão importante, sabe? Tão legal. Porque é muito atemporal. O legal de Legião é que você vai ter todos os momentos da sua vida que, se você gosta de Legião, você vai pegar determinado CD e vai falar: a minha vida é esse CD, cara. Então, tipo, a primeira música, a última, você se identifica com todas naquele momento que você tá passando, cara. O primeiro CD que eu ganhei do meu pai foi um CD da Legião. Olha, foi só. O sexto disco que ele me tirou no amigo oculto da família e não contou nada, tipo. Aí no dia, assim, que ele revelou que tinha sido ele, tava com o CD, cara. Eu tenho umas histórias muito marcantes, assim, em relação à Legião. É muito bom, é muito bom. E aproveitando, então, a gente vai fazer agora algumas menções honrosas aqui de alguns outros discos do Legião, porque mesmo após a morte do Renato, ainda tiveram alguns discos que saíram do Legião. A gente teve em 1997 Uma Outra Estação, que foi igual a Fabris comentou aí, que seria o disco 2 do A Tempestade, né, do Livro dos Dias. Que tem outra musicona, que é Clarice. Que eu adoro. Clarice é muito foda. Marcianos Invadem a Terra, Dado Viciado. Antes das 6. Travessia do Eixão. Cara, Travessia do Eixão. Eu já atravessei o Eixão. Nossa Senhora do Cerrado, que proteja. Exatamente. É de crer. E aí também a gente teve o acústico Legião Urbana, que apesar de ter sido gravado antes do falecimento do Renato, se eu não me engano, ele foi gravado logo depois do Legião 5. Sim, tanto que ele fala, toca ainda cedo, a gente quer tocar as músicas novas. Exatamente. Aí depois ficou um monte de gente aí, não sabe a música. Eu acho muito legal isso. Tem uma descontração, porque a gente vê os acústicos que foram surgindo no MTV, tem aquelas super produções, assim, tem banda, tem corda, tem violino, violoncelo, ao passo que esse acústico da Legião, ele é puro. Você pode ver que estão os três lá, no acústico mesmo, no violãozinho, uma coisa bem, bem sucinta. Tem uma outra vibe. Uma coisa é bateria, violão e voz. Acabou. Sim. Não é mais nada. É simples. Porque foi antes do formato ter sido estabelecido de verdade, né? O primeiro acústico MTV foi o do Legião. Ele foi gravado em 92, cara. Só foi lançado em 99. Exatamente. A primeira gravação do projeto foi esse. Eu não sei por que eles demoraram tanto pra soltar... não peguei essas informações, mas é... O primeiro de todos os acústicos da MTV foi o do Legião, cara. Ele é meio cru, assim, tudo, mas é tipo... Porque... O campeonato que o Palmeiras fala que ganhou, sabe? Eu não tô tirando nenhum palmeirense aqui, mas era uma coisa diferente. Não era ou a proposta da MTV, mas ele é um acústico. Ele era outra coisa, né? Entendeu? Ô, corta esse cara aí. Não, mas igual falou, ele defendeu aí, ó. A galera fala que era outro campeonato, não sei o que, mas não. Ele era um campeonato, né? É, tem lá o título. Esse acústico é muito bom, cara, mas a música que tem nesse CD... Nesse acústico em si, pra mim ela se compara igual o Pais e Filhos, que é Hoje à Noite não tem luar. Cara, nossa, eu não aguento ver essa música mais. Cara, é muito legal essa música. Eu gosto muito. A música é legal, cara, mas ela é igual Pais e Filhos. Ela tocou tanto, mas tanto que eu não aguento mais ouvir essa música, cara. Foi. Na época que saiu o acústico, parece que tinha. O acústico tem. Deixa eu ver aqui, eu tenho o CD dele, ele tem 14 músicas, mas parece que só tem essa música. É. Rapaz, não dá não. E a outra versão de Peyton Blues desse disco. Sim, é muito boa. Muito boa. Teatro dos Vampiros é muito boa desse disco. É. Demais. Arrepia, chega a arrepiar. Eu adoro o ritmo das músicas que tocam. Eu acho que no Música bonito, para Acampamentos, eles aproveitaram algumas músicas desse CD. Ah, sim, outra menção honrosa, né? Que são os discos ao vivo do Legião. Tem o Músicas para Acampamento, que foi lançado ainda com Renato vivo. Porque esse eu considero obrigatório, né, cara? É um, alguns dos melhores arranjos das músicas do Legião estão no Músicas para Acampamento. É muito... Esse Música para Acampamentos, eu paguei R$10 nele. Nossa, de graça! Porque, assim, tinha uma lojinha de CD perto do meu trabalho, aí eu tava passando, eu resolvi entrar... Aí tinha usado, só que tá zerado. Paguei R$10 no CD duplo. Olha! Esse foi um achado. É legal que ele mostra uma coisa que depois os caras falam, né? Que eles estavam lá tocando as músicas e o Dado, eles não eram assim músicos, né? E de repente eles estavam tocando lá e o Renato começava a cantar Gimme Shelter. Ele ia lá e tocava uma dos Beatles, do nada. E eles, o que que eu faço agora? Não sei o que fazer. Ah, mantém o ritmo. Tocando Pais e Filhos, ele emenda um Stand By Me lá no meio da música e vambora. Tinha uma música que ele queria cantar, uma música do Elvis também, né? Que ele falou, eu vou tocar uma música do Elvis. Aí ele até fala, não, canta não. Alguém tipo... aí ele fala, o quê? Quê? Aí tanto que... É muito bom, cara. No acústico, essa Hoje à Noite Não Tem Luar, é só ele que toca. Os outros não estão tocando. Você pode ver que eles fecham nele e ninguém mais toca, só ele. Fica só nele, água, exatamente. É a hora que eu falei, é uma música muito boa. Ela é uma música muito boa, mas é uma música que tocou tanto que enjoou, cara. Pelo menos pra mim, enjoou. Ela ficou ruim pelo excesso, por assim dizer, né, cara? Isso, isso. É, acho que muitas das músicas da Legião acabaram passando por isso, né? Pelo excesso de exposição. Era a maior banda do país, né? Né? Mas as músicas do Mais do Mesmo, que é o disco que a maioria das pessoas, assim, ouviu mesmo, né, posteriormente, são as mais repetidas, que seria a Será, Há Tempos, Tempo Perdido, Ainda é Cedo, Pais e Filhos, Faroeste Caboclo, Índios, são as mais repetidas. Mas se você pegar isso, não é tão tocada, por exemplo, Andréa Dória, Angra dos Reis, Love in the Afternoon. Mesmo a Love in the Afternoon tendo o tema da novela, ela não foi tão tocada, tão explorada. É, mas dá pra fazer toda uma seleção de músicas da galera que fala, eu odeio Legião, porque só ouviu essas músicas. É, né? Eu gosto muito das músicas lado B da Legião. Sim. Eu sou mais fã do lado B do que o lado pop. As músicas de trabalho, assim, normalmente, assim, a gente enjoou um pouco. Mas as músicas que, pra quem é novo hoje em dia, assim, antigamente, tinha os LPs, tinha o lado A e o lado B. Que as músicas do lado A eram que eram as primeiras a serem trabalhadas nos discos. E o lado B é aquelas que ficavam lá meio que pra compor. Por isso essa nomenclatura. Ocupar o espaço ali, né? Aham. Uhum. Massa, não sabia desse detalhe, interessante. É, depende também do artista, né? Mas era mais isso, o lado A é o que mais importava, né? Em geral. Né? É que às vezes o cara contava uma história diferente do lado B, era tipo como se fossem dois discos, né? Sim. Isso acontecia também. E também aquele negócio de trocar a fita, né, cara? Virar o lado A da fita, o lado B, o lado A do disco, o lado B. Você só voltava com a agulha ali e ouvia o mesmo lado do disco, não precisava parar, trocar. Ah, a fita tinha que voltar, enfim. É. Pô, assim, você falando de fita, assim, eu viajava pra casa da minha irmã, fica a uns 250 quilômetros daqui. Aí eu ia com o Walkman, colocava assim umas 5, 6 fitas da Legião, ia ouvindo daqui até chegar à casa da minha irmã. Aí eu já tinha o tempo certinho, a ordem, que eu já sabia. Ó, quando estiver chegando, vai estar tocando tal música. Então já era uma espécie de contagem, assim, sem eu precisar ficar olhando no relógio, assim, ficar, ah, vai demorar muito e tal. Era um, eu esqueci, a hora que estava chegando tal música, opa, já estamos chegando. Massa. Seu sangue, o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandida. Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava. Na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Então galera, vamos chegando aqui às considerações finais e às despedidas. É... claro, é óbvio que ficou muita coisa sobre Legião Urbana que a gente não comentou. Tem muita informação sobre a banda que a gente não falou. Mas se a gente fosse falar tudo, a gente teria que gravar aí umas 10 horas de cast. Então a gente se ateve às experiências que a gente teve, às coisas que a gente conviveu, como as músicas influenciaram na nossa vida. E o que ficou de fora... você pode mandar aí pra gente nos comentários, mandar por e-mail, que aparece aí na leitura de e-mails e comentários. Mas, infelizmente, algumas coisas a gente teve que deixar. Então, é por isso que ficou de fora. Não precisa xingar a gente, pode só complementar. Mas então, vamos dar espaço aqui às despedidas e às considerações finais. Fernando! Cara, não tem nem muito o que falar, assim, vamos dizer. Legião é uma banda que... é aquilo que eu falei no começo, é uma banda que todo mundo ama odiar. Tem muita gente que gosta, assim como tem muita gente que odeia. Não entendo o porquê, mas é uma banda que vale a pena você ouvir, prestar atenção na letra, se identificar com a letra de uma maneira geral, né? E pra quem gosta de música, vale muito a pena, né? E agradecer a presença da Fabrício e do Leandro aí, que pôde compor o se juntar o nosso grupo aí, falando dessa banda que a gente, que todo mundo aqui que está gravando, gosta. Isso aí, valeu, Fernando. Valeu. Leandro, muito obrigado aí pela sua participação, por ter contribuído com a gente, por ter cedido seu tempo. Cara, pode se despedir aí, pode deixar seu jabazinho, pode ficar à vontade, que o espaço é seu. Eu queria agradecer o convite aí, agradecer todo mundo dessa gravação pelo convite também, já que eu precisei adiar a última vez, desculpem, deixo o público aqui, mas agradecer de verdade. Eu gosto muito de Legião Urbana, é uma banda que ela falou muito com a nossa geração, né? Ela foi a maior banda do país, era uma coisa inalcançável, assim, se a gente colocar Barão Vermelho, Titãs, Paralamas ali junto, não era, cara. É um negócio muito maior. As crianças gostavam, a gente escrevia a letra no caderno, a gente tentava entender, às vezes, porque a gente... aquela época, a gente ouvia as coisas com má qualidade. A gente copiava uma fita pra outra pra um, e a gente tentava entender a letra, escrevia no caderno, levava pro amiguinho, é isso mesmo, não sei o quê, né? Todo mundo passou por isso. Essa banda falou com a nossa geração como nenhuma outra banda falou. Podem falar, são 4 acordes, 3 acordes. Uma parte das bandas de rock são isso, então essa é uma crítica boba, né? É uma crítica furada. É uma crítica furada. Eu acho que quem chegou até aqui gosta de Legião, já tá concordando comigo, quem não gosta nem baixou o episódio. Mas se você não é um desses, dá uma chance, cara. Vai ouvir os lados B da Legião. É uma banda realmente, realmente muito boa. Bom, e vocês vão me encontrar lá no podcast Ergo, no Fermata Podcasts, né? Então, fermatapod.com.br. Eu também participo do Fermata, participo do Fermata Trex. É que lá a gente tem um monte de podcast. Todos que estão lá eu participo. Vocês podem procurar, então. Quem gosta de música vai gostar de algum dos programas que a gente tem lá. Dá uma chance pra gente. Recomendo. Recomendo. Fabris... muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme receber você aqui no MachineCast. As portas da Velha Máquina estão sempre abertas para você e para você voltar sempre que você tiver aí um tema que quiser participar com a gente. Já fica até previamente o convite aí para você voltar mais vezes. Pode fazer as suas considerações, deixar o seu jabazinho, que o espaço é seu. Eu quero agradecer ao convite e dar o desculpa qualquer coisa. Que nada! Não, eu queria me desculpar com a Fabrícia caso em algum momento eu atropelei ela. Me perdoe, Fabrícia. Não, que laça. Atropelei de novo pra pedir desculpa. Não, já volto. Já tô pedindo desculpa do atropelo. O papo assim, foi tão fluido, tão legal, que a gente acaba se empolgando. É assim mesmo. Ah, vocês podem me achar no Frequências Abertas, que atualmente a gente está falando de Jornada nas Estrelas Discovery, mas a gente sempre fala de outras séries, como da Nova Geração, Enterprise, Deep Space Nine, todo o universo criado pelo Gene Roddenberry. E o meu Twitter, quem quiser seguir, é FM Cruzeiro. Mas FM Cruzeiro porque você é cruzeirense? Não, é meu sobrenome. Olha eu só, perdi. Agora sou da família você vai... Cruzeiro. Ah, então agora você pode ter seguidores atleticanos e atleticanas. E a gente já sabe. Pois é. É, quem é o palmeirense pode me seguir também, eu não tenho nada contra o Palmeiras. Já vou te excluir agora. Quero falar com você mais não, Léo. Okay. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o cast até aqui. E nos vemos na próxima viagem no tempo. Valeu! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E me fazendo companhia aqui, o Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Fala, Edu. Fala. Tranquilaço. E bacana. Cara, temos tantos e-mails aqui hoje que dá pra gente rodar um peão aqui. E... no melhor estilo, como girando 360 é 3D, Fernando 3D. Rapaz, até me perdi agora. Mas vamos gravar essas muralhas aí. Mas antes da gente começar aqui diretamente com os e-mails, o Team Blue tem uns recadinhos que ele quer passar pra galera aí. Fala aí, Team Blue. É isso aí, pessoal. Não esqueçam aí de... mandar os seus e-mails diretamente do formulário lá do site ou pelos seus programas de correio eletrônico aí. E hoje, Edu, nós vamos ler e-mails perdidos. Vocês sabem aqueles e-mails, aqueles episódios perdidos do Chaves Chapolin lá? Pois é, a gente tem e-mails perdidos do MachineCast também, que por acaso, não sei por qual motivo... foram pra lixeira, né? Lixo eletrônico, spam, a caixa de spam do MachineCast. E a gente recuperou eles aí e hoje nós vamos fazer uma leitura e tem bastante e-mail pra ler. Tem bastante, bastante. E vamos começar aqui então. Fernando, pode puxar o primeiro da manga aí pra nós? Então, o primeiro aqui da manga é o cast 134, final boss, do Anderson Costa. Né? Vamos lá. Boas, galera. O cara não sabe se lê em inglês ou em português. Final boss. Ué, não é final boss, não? Claro que não, pô. Se tu vai boss. Ler em inglês, é final boss. Ah, então vamos ficar de final boss, porque eu sou brasileiro, uai. Tá certo. Bora lá. Ok, ok. Boas, galera. Um chefão que me marcou foi o Shao Kahn do MK3. Bom, que foi embaçado para descobrir os macetes para derrotar ele. Às vezes chegava lá um pouco com poucos continues, principalmente quando pegava uma dupla apelona, era tenso. Mas o que mais gostei nesse cast foi ver a casa cheia. Faltou só o Flávio, que mais uma vez faltou na sua efetivação. Caracas, eu ri demais quando o Neilson falou que o Tim Blue parecia o Moody Ares. Ô, louco, que estava com chifres no ouvido. A química da equipe está no auge. Não vou me prolongar, ainda falta cast a ouvir e e-mails a enviar. Tamo junto. Valeu, Anderson. Valeu, Anderson. Muito obrigado pelo seu e-mail. Então, dando sequência aqui, nós temos um e-mail do Ricardo Schima, que estava um tempo desaparecido aí, voltou. E ele mandou um e-mail aqui para nós sobre o cast de pirataria, que ele já mandou com o seguinte tema aqui, Os Pirata. Referência aí já pode no título. E ele diz o seguinte, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e... Não, pera. Pirateando aí, cara. Olha só. Olá, Machines. Há quanto tempo não dou sinal de vida, não? Há alguns dias atrás ouvi um episódio sobre pirataria e esse é um puta assunto polêmico mesmo. Eu tenho a teoria de que o termo navegar na internet surgiu justamente por causa da prática da pirataria. Porque é pra isso que serve a internet. Olha só. Fato. Todo mundo em algum momento da vida consumiu um produto cheirando a rum trazido por tartarugas marinhas. Caraca. Eu uso pão marítimo. Boa. Não serei hipócrita tentando dar desculpinhas esfarrapadas. Sendo pirataria do bem ou do mal, é pirataria. Por muito tempo tive TV a gato em casa. Mas desde que a TV paga ficou uma porcaria que não passa nada de bom, desisti disso e agora assino o Netflix nosso de cada dia. Fiz uns testes com HBO Go, Telecine Play e Amazon Prime. Netflix ainda é o que está atendendo melhor. E mesmo assim, ainda consumo muitos filmes e séries vindas do oceano da internet e isso não dá pra ficar sem. Tá. Até dá, mas não quero. Quando eu era um pequeno padawan neste mundão, eu não ligava nas coisas originais e piratas. Para criança, um brinquedo é um brinquedo. Foda-se que o Homem-Aranha vem numa moto com uma embalagem da Liga da Justiça e o Giban, no fundo, é o Homem-Aranha. Quem liga pra essa bobagem? Né? Ninguém liga pra isso. Cara. É? Era esse que tinha e era esse que eu queria. Queria, porque minha mãe não comprava, não. Hashtag tristeza master. Quem nunca, né? É. Depois, na juventude, tive total ciência do que era pirataria e que não era pirataria. O que eu podia comprar era o pirateado. Nunca que minha mãe daria quase 200 pila pra comprar um jogo de videogame. Nessa época, 1995-96, você enchia um carrinho de compras com essa grana. E mesmo se desse, ia preferir comprar 20 jogos de 10 pila em vez de um único jogo e uns doces com os mesmos 200 pila. Aliás, acredito que o PlayStation só pegou mesmo no Brasil, porque essa desgraça já vinha de destravar. Anotar teoria número 2. Os empresários da Sony colocavam um chinês em cada container pra ir destravando os PlayStations até chegarem no destino. Caramba! Ô louco, velho. Já o destravamento do Sega Saturn eram poucos os que tínhamos. Muito triste. Conheci muitos jogos graças a isso. Não fosse, ficaria jogando só na revista, pois nem YouTube tinha na época. Quanto a pirataria da geração 16 bits, rapaz, aqui, Osasco, São Paulo, era Nassau brasileira. até locadoras tinham fitas piratas. Tinham a cópia original lá e, se o jogo saísse bastante, colocavam uma cópia pirata. O centro de São Paulo seria Tortuga. Você poderia comprar qualquer coisa lá sem o mínimo de esforço, desde que não estivesse procurando algo original. Na década de 90, a era de ouro. Você conseguia achar ao menos uma lojinha de games piratas em cada uma das galerias que tem aqui no centro de Osasco. E muitas outras vitrines dentro de bares ou papelarias, eram muitas. Era comum ver cartuchos e mais cartuchos entupindo as pequenas vitrines dos caras. Era padrão. Umas pastas com encartes dos jogos em CDs, organizados por ordem alfabética, e a vitrine cheia de cartuchos. Ao contrário do que foi falado no episódio, algumas fitas piratas gravavam o progresso, sim, e eram mais caras por conta disso. Voltando para o futuro. Agora que tenho menos tempo para jogar e o acesso aos jogos está menos difícil devido às assinaturas, promoções e tudo mais, videogamisticamente falando, zero pirataria aqui em casa. Posso até estar enganado, mas acho que a pirataria diminuiu bem nos últimos anos. Ainda tem muito, mas acredito que não seja o absurdo que era antes. Ou então é porque parei de frequentar Tortuga. Venho, vez em quando, passo em Nassau. Vou voltar à labuta. Nos veremos em breve, ou então em algum lugar do passado, quem sabe. Abraço. Grande estima, muito grato aí pelo seu e-mail, rapaz. Maestria sempre aí nas referências, né? Com e, certeza. Cara, continua. Não fica tanto tempo sem mandar e-mails pra nós, não. É, porque senão depois pois... manda essas muralhas de texto infinitas aí. Essa parte que ele falou aqui do centro de São Paulo aqui pra comprar qualquer coisa sem o mínimo esforço, é, até hoje é assim, não mudou não. Muda, né? Não muda não. Mas ele pode fazer igual o Anderson Costa, né, Fernando? Que emplacou mais de um e-mail aí na leitura de e-mails, né? Não, o cara empolgou aí, eu não sei se ele conseguiu abrir lá os e-mails dele lá que estavam perdidos também, foi mandando aí. Mas vamos lá. Vamos lá, cast 135, contratação, né? Vamos lá. Salve, galera. Bucaneira do MachineCast. Minhas palavras serão breves. Oi, vamos ver. É errado com certeza, mas eu acho que hoje é raríssimo quem não tem algo que não seja original. É. Bolsa, camisa, fones de ouvido, bateria de celular, aquele touch que você quis o mais barato na hora de consertar a tela quebrada do celular. É, meu amigo, também é pirataria. Ixi, Maria. Até mesmo aquela imagem que você utilizou em um trabalho ou na sua propaganda pode conter alguma cláusula onde não poderia ser usada para tais fins ou sem autorização. É, isso aí fica pro Blue aí, ó. É, hoje em dia nada disso é chamado de pirataria. Hoje em dia é paralelo. Paralelo. É porque pode... gourmetizaram a pirataria. Exatamente. Eu chego na loja de autopeças pra comprar uma peça pro carro que quebrou. Aí eles perguntam assim, tu quer original ou tu quer uma paralela? Aí é 40% mais barato a paralela. Claro, paralela. Não é? Ainda mais nessa crise. Melhor, mas não, é mais paralela. Vamos lá. A pirataria é um risco do mercado de qualquer gênero, seja roupa, mídia, brinquedos, etc. etc. A empresa é quem tem que prever, prevenir e controlar. Se eles não ficaram multimilionários e não entraram para a Forbes por causa da pirataria, nem ligo. Nem tenho pena, pois grandes empresas passam rasteira em pequenas empresas, copiando um pequeno serviço ou produto e sem remorso. Ô, louco. Que revoltado. Reforço é um risco do mercado. Desculpa pelo raricíssimo e etc. Estou viciado no Chapolin e Chaves. Tentei encurtar, mas acabou saindo um textão. Parabéns por terem conseguido passar suas ideias e debates em tão pouco tempo. Enviando do meu Windows 10 licença OEM de 50 pila. Olha aí, ó. Olha aí. Brinks. Brinks, foi do celular. Né? Do celular com a tela pirata. Mas se Ricardo Shima mandar, vai ser do MP20 pirata dele. Abraços. Valeu, Anderson. Valeu aí novamente, Anderson. Mas, cara, não sei se o Shima mandou do MP20 pirata dele, não. Mas se você achou que o seu era textão, o textão pirata do Shima aí foi maior, viu? Aposto que ele pediu pra alguém escrever pra ele e ele mandou como se fosse ele pirateando o texto. Né? E o Thiago Ramos Melo mandou um e-mail pra nós aqui também sobre o cast 138, os crossovers nos games, que ele diz aqui o seguinte: salve viajantes do tempo e espaço, porradeiros e aventureiros em linhas temporais e universos diferentes. Um cast que teve bons títulos e ainda por cima jogos que agradam e criam novas tretas pelo mundo dos games de quem é o melhor. O jogo do estagiário, X-Men vs Street Fighter, foi o meu primeiro do gênero que joguei, principalmente nos fliperamas da vida. Era algo muito diferente que me deixava ligado por ver algumas lutas diferentes, como Ryu vs Ciclope ou Wolverine vs Zangief. A escolha do Neilson foi bem interessante, pois conhecia a versão do Master System. Além de bem capado, era um jogo de tanto tiro que era um destruidor de caixas de som de TVs, pois os sons dos disparos das armas era algo tão macabro que deixava o som baixo para ver se melhorava e não estourava as caixas de sons, e muito mais os meus ouvidos. Mas isso era um jogo bem difícil que era raro avançar bastante como um Robocop. Super Smash Bros., a escolha do filhote, que foi forte ao escolher esse que... foi forte ao escolher esse do que a do Mickey de Chavinha? Foi o que mais joguei com meus colegas no Nintendo 64, junto com o GoldenEye 007. Aquelas batalhas nos cenários onde tirar os adversários e sem contar que poderia usar as armas e as armadilhas de cada tela, como o avião do Star Fox atirando, era algo que tinha que ficar de olho, senão ia embora da luta. Adorava jogar com a Samus e com o Falcon. Uma curiosidade em relação à escolha do Team Blue. Conheci Super Robot Tyson numa versão para Nintendo 64, mas raramente jogava e ainda por cima conheci outro jogo, o Super Robot Spirits, que era a versão de luta dos mechas da Banpresto. Era meio ruim controlar, mas era um jogo bem rápido e eram poucos personagens. Como é que é o foi... nome? Eu quero ver isso aí. Como é que é o nome? Super Robot Spirits. Foi legal relembrar esses jogos que fazia a cabeça de muita gente explorando outros tipos de rivalidade entre os personagens. E ainda por cima, criando um gênero que ainda é forte nos games. E foi para outros tipos de mídia. O cinema que o diga. Parabenizo o pessoal pra lá de destruidor do cast. Abração a todos e vida longa à destruição dos universos. Esse jogo que ele tá falando aí é um jogo de luta de mecha igual aquele do Super Nintendo, porém em 3D. Aquele do Endless do Duel lá do Gundam. Aquele. Ah, pode crer. Bacana. Muito obrigado aí, Thiago, pelo seu e-mail. Foi lido aqui, desculpa aí a demorinha, mas foi lido. E temos aí mais um e-mail do Anderson Costa, né, Fernando? Eu não sei não, mas eu acho que ele anda gostando do cast, hein, velho? Rapaz, o que tem de e-mail desse garoto? Vamos lá, ele falou aqui sobre o cast 137. Acho que a mulher não anda deixando ele jogar videogame. É, bom, aí eu já não sei. Não, eu sei, tô te falando. Então, tá suprindo a necessidade com os cast, é. Com isso aí fica mandando os e-mails. Exatamente. Vamos lá. É, sobre o cast 137, caramba, não lembro mais nada. Veio uns flashes rápidos enquanto vocês iam comentando, mas realmente assisti bem pouco. Bem provável que nem em ordem, nem completo. Não lembrava que estava tão presente a cultura hindu. E por diversas vezes, enquanto vocês debatiam sobre o plano astral e material, vinha na minha mente a música Mantra do Nando Reis. Bom cast, guys, mas realmente não tenho o que comentar. Então tá bom aí, nem comento sobre o do Shurato, né? O 137. E é isso aí. Esse foi mais curtinho, hein? Foi só pra gente não poder pegar ele na piada de que ele demorou a mandar e ficou, porque ficou lá na caixa de rascunho, sabe? Foi pá, mandando tudo em sequência, assim, ó. Aí ele mandou, aí dessa vez, ele mandou tanto que aí caiu pra caixa de spam, tá vendo só? Esse não é dos perdidos, esse daí é recente, pô. Esse é recente. Mandou assim, ó, um então, foi, então, porque o e-mail ficou, achou estranho, falou, nossa, um e-mail recente? Então vou mandar pro spam, deve estar errado. Deve estar, deve ser. Então temos aqui mais um e-mail pra gente ler aqui. Agora o do Sanderson Barros, que mandou aqui com o título Cast dos Dogs. Ele diz aqui o seguinte: assim como os clássicos filmes de cachorro, esse cast foi feeling. Tibum, coitado, quase desfaleceu em lágrimas com o bichano. Cozin, melhor nome. Eu tive gatos e cachorros na minha infância, mas hoje em dia tenho um coelho, que é mais fofo que todos juntos. Engraçado que, quando era criança, eu e meus irmãos colocávamos nomes para todos os cachorros que víamos na rua, todos mesmo. Tinha o Veloz, Sofredor, Não, Migo, Chocolate, Remelinha, Modão e muitos outros. Depois de crescido, não consegui mais dar nomes para os bichos. Falou, seus doidos, e parabéns pelo tema. Bem inusitado. Ele achava que era Adão, olha só. Né, cara? Ai, cara. Não, tá virando um deus agora, cara. Oh, meu Deus. Achava que era Adão. Rapaz. Ele é o nomeador dos cachorros. Pode crer. Obrigadão aí, Sanderson Barros, pelo seu e-mail. Eu fico imaginando ele falando lá com o Veloz. Ah, Veloz, você é tão bonitinho aí. Vem o fulano lá. Bob, vem cá, vem. Aí o cachorro trava no meio, né? Ai, ai. Agora, Fernando, temos mais um e-mail aí. De quem dessa vez? É, teve mais um e-mail aí do Anderson Costa. Eita, cara, que tá gostando de mandar e-mail, viu? Eu acho que ele bateu o recorde agora aí de pessoa que mais mandou e-mails na mesma leitura de e-mails e comentários, cara. Ele se empolgou, hein? Na mesma semana, né? Se empolgou, hein? Segundo o Blue, tem suas razões, né, Blue? Então... ai, ai, mas vamos lá. É, ele mandou um e-mail aqui do 187 sobre massacotes. Não, 139. Oh, perdão. Do cast 139 massacotes. É, vamos lá. Salve, galera. Que cast lindo. Sinceramente, acho que esse é um cast que deveria alcançar o mundo. Eita, pô. Caramba, hein? Ajuda muitas divulgando. Então... divulga essa bosta aí. Vai mandando pra todo mundo aí. Muitas histórias emocionantes. Algumas com finais tristes, outras com finais menos tristes. Foram belas histórias. Não ajudou muito, não. Foram belas histórias. Meu único animal da infância que criei um vínculo duradouro foi meu cachorro Rex. Nome clássico de cachorro. Curti ele muito na infância e ele viveu muitos anos. Eu deveria ter uns 5 anos quando eu escolhi ele no meio de uma cria. O mais barrigudo e doente da cria, ô louco. Meu pai... meu pai até queria que eu escolhesse outro, mas eu não quis. E ele viveu mais do que seus irmãos, sobrinhos e filhotes dos sobrinhos. Rapaz, cachorro é guerreiro, hein? Ele morreu de barba branca, bem de idade. Ah, tá, entendi. Eu tinha uns 19 anos. Infelizmente, uma das últimas vezes que eu vi, ele estava preso embaixo de uma escada. Foi numa época em que eu trabalhava e fazia dois cursos ao mesmo tempo e não utilizava o portão de baixo. Oh, tadinho. Eu só usava a saída de cima do quintal, então fiquei um ano quase mais sem vê-lo. Mas como meu avô gostava muito dele e os dois também eram muito, muito apegados, acabei não me preocupando quando comecei a sair com a Vanessa, minha esposa. Olha aí, jogando chaveco, Blue. Ainda como amigos, eu passei pelo portão de baixo Senti aquele cheiro de cachorro molhado, então chamei por Rex. E ele, um pouco mais lento do que o costume, pois ele era muito espoleta, veio balançando o rabo, então percebi o quanto ele tinha envelhecido em pouco tempo. Não pensei duas vezes, abri o portão e disse, vai pra rua. E ele deu uma disparada e danou a correr. Não como um foguete, como era na sua juventude, mas ainda rápido. Dei um grito chamando ele, ele veio pra dentro, pra perto de mim, fiz um carinho na barba grisalha e disse, aproveita, garoto. Eita. Dois dias depois me arrependi porque tive que chegar quase uma hora da manhã e dar banho nele, porque o desgraçado foi rolar na carniça. Normal de cachorro. Não é? Depois de uns 3 meses ele morreu. E morreu na rua, pois sempre soltava ele quando via ele preso embaixo da escada. Mas tenho certeza que ele morreu mais feliz do que embaixo daquela escada. O Betinho, recém-ouvinte aqui do cast, tem uma história bem bacana que ele e a sua esposa poderiam contar aqui pra vocês. Parabéns, galera. Um cast memorável. Hasta la vista, baby. Pô. Valeu, Anderson. Mais esse um aí... e-mail. Esse aí. Marcante. Ô, Betinho, já que você é ouvinte novo aí do Machine, já que o Anderson disse que você tem uma história interessante pra contar pra nós aí, manda seu e-mail aí pra nós, cara. Conta a sua história aí que a gente vai ler a sua história aqui no, na leitura de e-mails e comentários aqui do Machine. Então, manda aí. Demora não. E agora temos um e-mail aqui do Flaviano, que ele aproveitou o embalo aqui e emplacou um 3 em 1. Falando aqui sobre o cast 140, 64 e 65. E ele diz o seguinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, pessoal, não estava mandando e-mail, pois não queria parecer chato só um ou que estou viciado no MachineCast. Só um pouquinho. Por que, que as pessoas mandam bom dia, boa tarde ou boa noite e não mandam boa madrugada? Não é um preconceito com a madrugada, né, velho? Madrugada alguém, é importante, interessante. E as pessoas que trabalham no segundo turno, no terceiro turno, né, estão ouvindo o cast durante a madrugada, ficam sem o seu cumprimento. Não é? É, ué. Segundo o Serginho Groisman... E segundo o Serginho Groisman, existe vida inteligente na madrugada. Então, manda boa madrugada aí também. Ele diz aqui, ó. Bom, pessoal, não estava mandando e-mail, pois não queria parecer chato ou que estou viciado no MachineCast. Não é vício, é só maratona. Maratona de manhã, de tarde e de noite. Normal ou não? Cara, normal. Pode maratonar aí manhã, tarde, noite, madrugada, a hora que você quiser, ué. É, fica à vontade. De qualquer jeito, se eu precisar de ajuda, procuro quando terminar a maratona. É, cara. Às vezes a maratona já te ajuda, sabe? Exatamente. Então não me preocupa, não. O problema vai ser quando acabar a maratona. Aí sim. E aí você foge. Brincadeira. É, brincadeiras à parte, já ouvi alguns casts por aí. Vou te contar, viu? É um pé no saco. Mas vocês estão de parabéns. Vamos pro cast. É, ele tem essa mania de querer ouvir outros podcasts aí e voltar pro Machine. Né, Ken? Acontece. Pô, velho, ouve o Machine e seja feliz. Cast 64. Nossa, me diverti muito com esse cast. Sem contar a nostalgia. Parabéns ao Edu Filhote pela ideia do Triforce. No mais, outro cast de respeito. Na verdade, me trouxe algumas nostalgias boas e ruins. A boa era muito bom estudar. Era bom em matemática. Ao menos pensava que era. Nas provas, sempre dava cola para as coleguinhas. Esperando conquistar alguma. Mas deu ruim. O cara passa as respostas erradas, pô. Aí não. Né? Ruim. Cara, na... Houve uma época que não tínhamos condições para comprar uma bolsa. Meus pais estavam passando por maus momentos. Então, levava os materiais na sacola de arroz. E os materiais eram que a escola fornecia. Foi triste, mas tem uma história legal sobre essa sacola de arroz. Aqui na região tem uma marca de arroz que na época era muito caro, Rei Arthur, a marca do arroz. Então, quando ia para a escola, ia procurando sacola desse arroz para trocar na, minha, que era de um arroz inferior. Ostentando com sacola de arroz. Pelo amor de Deus. Caraca. Cara, né? São particularidades de uma época aí que a gente viveu, que hoje em dia aí uma parcela muito pequenininha que conhece, né, cara? Que, assim, que faz uma ideia. Na nossa época era... na nossa época, a parcela da sociedade que tinha uma situação assim era bem maior, cara. Era bem maior. Sobre o Cast 65, joguei muito poucos jogos mencionados, falta de dinheiro, tempo e outras coisinhas mais. Mas fui no canal do Neilson ver os vídeos, me deu vontade de jogar. Os vídeos do Neilson são ótimos. No momento que escrevi esse e-mail, estava vendo os vídeos do Machine Cast. Vi o Spider dar uma surra no Team Blue e vi Team Blue ganhar de lavada de um ouvinte. E o Edu Filhote ganhar do Team Blue e do Flávio Azevedo em jogo de carrinho muito estranho e divertido. Já chega, né? Chega de escrever. Estou cansado de escrever. Vocês cansados de ler e os ouvintes bancados de ouvir. Cansados de ouvir. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, Flaviano, pelo seu e-mail. Flaviano. Cara, não preocupa não. Você não tá ficando louco, não. Se você tá viciado no Machine aí, isso não é vício, é remédio. Pode continuar. Remédio também vicia, e casualmente remédio faz bem, então. Pode viciar no remédio aí. Vicia no Machine, você tá bem. Toma o remédio e ouve o Machine, aí fecha a conta. Bora lá. Ai, ai. Então, Du, temos aqui mais um e-mail de Anderson Costa. Eita! Esse se empolgou mesmo, viu? Rapaz! Alô, ele mandou um e-mail pra cada dia da semana. Não é? Rapaz, eu não queria falar não, mas continue assim. Vamos lá, sobre o Cast 140 Street Fighter Alpha Zero. Salve galera, acho que esses foram os Street que mais joguei em diferentes plataformas. Joguei no Flipper, SNES, PS1... Eu uma vez só no Saturno. Eu lembro até hoje quando lançou o Alpha 3. Tínhamos revista de todos os golpes, uma página para cada personagem. Mas só fui jogar ele anos depois, num Flipper no centro. E que decepção. Eu ainda gosto mais do Alpha 2. Então, né? Uma grande franquia de jogos de luta. Vocês falaram da história, mas já disse em outros casts de jogos de lutas, eu nunca me importei, mas o do Street Fighter eu sei pouco a base de cada personagem, o único da época em que eu cheguei a acompanhar minimamente. Eu ia comentar uma coisa que o Team Blue lembrou bem, tinha uns caras chatos que jogavam de rolento, puta que pariu, isso aí. Franquia de jogos memoráveis dos anos 90, eles fizeram histórias que duram até hoje. Demorei, mas finalmente consegui acompanhar o cast mais atual. I'm back. Valeu, Anderson. Pô, mas também depois de 5 e-mails, né, cara? Se ele ainda falar que tem mais coisa lá pra falar, que não conseguiu acompanhar tudo, Jesus. Mas pode parar mesmo. Rapaz, eu quase pensei aqui que a gente tinha um sexto e-mail do Anderson Costa aqui pelo nome, mas eu me enganei. É Anderson também, mas não é o Anderson Costa, não. Team Blue, é gente nova, né, Team Blue? Gente, é ouvinte, parece que é ouvinte novo. E também na idade, né, porque... pra não dizer que eu não li nenhum e-mail, eu vou ler um e-mail aqui do Andrew Anderson, né? Ele diz que tem 19 anos e ele diz o seguinte no e-mail dele. É grande, eu vou tentar ler rápido aqui. Olá, machineiros. Cadê o cast sobre a saga Freeza de Dragon Ball Z? Não aguardo. É isso aí, Edu! Caramba, Mr. Anderson. Valeu, Andrew. Foi o maior e-mail da leitura de e-mails e comentários aqui. Vale o selinho lombado aqui, né? Isso vale, esse é gigante. Aproveitar que a gente tá encerrando aqui, não deixar esquecer então, os galerinha... ouvintes. Não deixar esquecer os ouvintes de mandar suas contribuições lá no Padrinho ou no no PicPay, né, que a gente criou aí há pouco tempo. E se caso o seu e-mail não for lido, nos avisem, avisem aí nas redes sociais, mandem uma mensagem em inbox, qualquer jeito aí, ou marca a gente no comentário, que a gente procura pra ver o que aconteceu aí. É isso aí, o Team Blue, é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham curtido esse e-mail, que tenham curtido essa leitura de muitos e-mails que tivemos dessa vez. E espero que tenhamos essa mesma quantia aí de e-mails na próxima leitura. Então, nos vemos lá. Valeu! Off Topic. Aí, galera. Gente, muito, muito, muito obrigado. É muito tempo que eu queria gravar esse cast de Legião Urbana. Já deve ter uns 3 anos que eu tô querendo gravar esse cast. Caraca, velho. O Timbu não gosta, né? O Timbu não gosta. Aí a primeira dificuldade foi convencer ele a deixar gravar o tema. Aí quando eu falei, arruma 3 pessoas pra gravar. Ele ainda falou assim, eu duvido você achar 3 pessoas Sim. pra gravar de Legião. Toma essa pai, sociedade. Se deixasse ele arrumar pelo menos uns 10 pra gravar, eu te garanto fácil. É, a Rafa, como eu falei lá, que era do EitaCast, né, que tá no, elas no, com elas no, cara, ela é muito, muito, muito mais fã do que eu, cara. Nunca pois vi. É, cara, a gente até tentou o contato com ela e tudo, só que não conseguimos. Uhum. Cara, a Fabris foi um achado, sabe, eu gravei um X-Spoilers com ela, aí a gente trocando ideia no Telegram depois e tudo, que eu falei que seria interessante ela gravar um Machine com a gente, coisa e tal, que eu achei muito foda ter gravado com ela. Aí ela falou, não, eu gosto de Legião também. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, vamos gravar agora, que dia que você pode me passar sua agenda. É. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.